da macarrão. Pode imaginar, o fígado começa a atacar com mal-estar. De um Epoca eu vou precisar. Figueiredo, não te deixar à toa. Com Epoca a gente segue me matou. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epoca a gente segue me matou. É fígado, Epoca. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Feche os olhos, relaxe. Epa, tava imaginando dentro do meu novo caminhão Ford. Nova linha Cargo Torque Shift com câmbio automatizado. É outra sensação de dirigir. Mais conforto e menos desgaste. Sem nenhuma troca de marcha. Além de 10% menos consumo de combustível. O mais econômico da categoria. Saiba mais em www.fordcargotorqueshift.com.br. Tudo junto faz um tanto melhor. Pode cair água na cozinha, no banheiro, caixa d'água e o terraço pode molhar inteiro. Impermeabilizado, pode até vir um dilúvio que eu nem tô preocupado. Mas tem que ter Baltec, impermeabilizante tem que ter Baltec. Super flexível, fácil aplicação. Com Baltec não tem mais infiltração. Baltec manda líquida, impermeabilizando o Brasil. Baltec! Oi, meu nome é Pipoca, sou um cachorro e os meus humanos não desgrudam de mim. E nem do Naldanet. Dá pra assistir séries famosas, os filmes mais novos e programas de TV, até fora de casa. Pipoca, sai do sofá. Ah, não. Lá vem ela roubar meu lugar. Quem assina Net HD TV com o Now tem poder sobre a programação. Por R$ 49,90 ao mês no Combo Multi, você aperta o play em milhares de conteúdos. Ligue 4004-8844 ou vá a uma loja Claro. Vem curtir gigante. Consulte condições de aquisição. Estamos aqui para transmitir Corinthians e Cruzeiro. Jogo importante, os dois buscam a vitória. Para o Cruzeiro é um pouco menos importante do que para o Corinthians. Aí, Pacincani. Já temos os times, Pacincani. Já temos os times, os dois escalados, Silvio. Então vamos lá, vamos conferir. Começando, aí vem o Corinthians. Na busca pela vaga na Copa Libertadores da América no ano que vem, depende, claro, também de outros resultados, mas o técnico Jorge Oliveira tem muita confiança, pelo menos, em vencer o Cruzeiro do Mineirão para fazer a parte do Corinthians. Escalação em campo hoje de goleiro Walter, camisa 27, lateral direito Fagner, camisa 23, na zaga 4 para o Balbuena, 15 para o Wilson, lateral esquerdo Wendel, número meia dúzia. Os volantes do Corinthians, 16, Cristian, 29, Camacho. O meia de armação do Corinthians é o camisa 26, Rodriguinho. E lá na frente, os jogadores de ataque, 8 para Marlone, 11 para Romero e camisa 10 para Guilherme, titular do Corinthians neste domingo, viu, Silvério? E agora, aí vem o Cruzeiro! Comandado no banco de reservas pelo auxiliar do Mano Menezes, o Sidney Lobo. O Mano foi expulso contra o Internacional, mas mesmo assim o time sabe da responsabilidade de tomar um ponto para se garantir na Sul-Americana do ano que vem. Escalação do goleiro Rafael, camisa 12, lateral direito Ezequiel, número 30, na zaga do Cruzeiro. Camisa 3 para o Manuel, aliás, camisa 3 para o Léo, 27 para o Manuel e número 31, Edmar. Os volantes do Cruzeiro, 5 para o Ariel Cabral, é a camisa dele, 8 para o Henrique, na armação de jogadas, 19 Robinho e 10 para o Uruguai de Arrascaeta, e lá na frente, 11 para o Alisson, camisa 7 para Rafael Sobis, velho. E agora, as autoridades. Árbitro do jogo vem do Mato Grosso, o Wagner Hilway, auxiliar número 1, o Fábio Rodrigo Rubinho, também no Mato Grosso, no auxiliar número 2, o Leandro dos Santos Roberto, do Mato Grosso do Sul. Tá certo. E aí, Cláudio Zaidan? Você já falou bastante, mas nós gostamos de ouvir falar sobre o futebol, Zaidan. E esse jogo, o Corinthians e o Cruzeiro, Zaidan? Bom, o Cruzeiro, nesse meio campo aí com o Henrique, Cabral, Robinho, a Arrascaeta, o meio campo lento, sobretudo o Cabral jogou muito lento, o Henrique também. E o Arrascaeta é aquele cara que oscila demais, né? Você não sabe, tem jogo que ele arrebenta, tem jogo que ele não pega na bola, mas é um jogador mais habilidoso. O Alisson é velocidade, ele é pelo lado esquerdo, jogador de muita correria, e o Rafael Sobis, que tá fazendo hoje às vezes de centroavante. Ele não joga ali faz tempo, né? Quem está jogando ali é o... Ora, o William, que foi titular vários jogos, ou então o Ábila, que o Mano liberou para ir para a Argentina. Mas o Sobis não joga nessa função específica há muito tempo, desde o México. E o time do Corinthians tem hoje o Guilherme como centroavante, com isso o Romero vai jogar pelo, mais pelo lado ali, com o Marlone, o Marquinhos Gabriel perdeu lugar no time, o meio campo com o Christian mais atrás, o Camacho saindo pela direita, o Rodriguinho pela esquerda, e são dois times, Silvério, onde você não tem talentos extraordinários, né? São times tecnicamente medianos. O Cruzeiro fez, aliás, uma campanha mediana, embora de recuperação, porque o Mano melhorou muito o time em relação àquilo que fez o Paulo Bento. O Paulo Bento estava completamente perdido. Então o Mano tem que fazer uma recuperação desse time do Cruzeiro, de tática. E o time do Corinthians... Aliás, um torcedor do Cruzeiro me disse que quando salvaram o Cruzeiro do rebaixamento, que o Bento foi o Mano. É, não, o Paulo Bento estava perdidinho, né? E o Oswaldo de Oliveira... Silvério, eu acho que ele começará o ano como técnico do Corinthians, mas acho que não terminará 2017 como técnico do Corinthians. Silvério. Oi, vale Patricano. Espera, deixa eu só dizer que o Cláudio vai dar, analisou o Corinthians e o Cruzeiro aqui na Bandeirantes. Pois não, o Felipe Patricano. Silvério, tem uma informação a respeito desse assunto que é a seguinte, olha só como é que foi o primeiro turno do Cruzeiro. Ele terminou na 18ª colocação com apenas 19 pontos. Foi a segunda pior defesa do campeonato, naquela ocasião 32 gols sofridos, e era o pior mandante com apenas 33% de aproveitamento. O segundo turno do Cruzeiro, já com o Mano Menezes, ele foi, até agora, é o quinto colocado com 29 pontos, a terceira melhor defesa, e o Mano Menezes, no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, tem 21 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Olha a guinada que deu o Cruzeiro. Olha, mas tem uma coisa engraçada, eu nunca escondi que gosto muito do Cruzeiro, acompanho o Cruzeiro... desses times todos aí, tirando o meu dever profissional, o Cruzeiro é aquele que eu mais acompanho, porque eu gosto do Cruzeiro, não tem... Mas é incrível também essa campanha do Cruzeiro no primeiro turno. O Cruzeiro perdeu, pelos que eu não sou bom de estatística, até porque eu não anoto nada. Eu acompanhei alguns jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro cansou de perder jogos tomando gol do Quindinho. Sim. Às vezes ele estava ganhando de 1 a 0, tomava um gol, era só empate. Isso foram vários os jogos em que o Cruzeiro perdeu no fim do jogo. Aí eu ainda brincava com quem eu converso sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro deve ter contratado um técnico que não tem preparador físico, porque o time está morrendo no fim de todos os jogos. Pois é, e aí veio a comissão do Mano Menezes, que é uma comissão que sempre foi muito competente. O próprio Corinthians, né, tinha isso como trunfo. O Mano sempre saiu a bons profissionais. E tanto que quando ele foi ao futebol chinês, ele levou boa parte dessa comissão que já havia trabalhado com ele no Corinthians para o futebol chinês, inclusive o Bruno Mazziotti, que ainda não voltou ao Brasil. Tem um contrato muito longo por lá e muito valioso, mas com possibilidade de na próxima temporada vir ao Brasil. Mano Menezes trabalha muito sempre com esse lado de preparação física, muito bem apurado, até porque ele se disse ao longo da carreira, né, antes de ser técnico de futebol, um cara que era muito ligado com esse tipo de função no futebol. E outra coisa, Silvério, o Cruzeiro no primeiro turno perdeu pontos demais no Mineirão. Isso arrebenta. Quando você perde muito ponto com o mandante... E perdeu alguns jogos, até que eu vi. Perdeu alguns que não tinha nenhuma razão para ele perder. Eu, inclusive, na minha casa, eu falei, gente, alguma coisa está errada aí. Os jogadores do Cruzeiro não estão querendo esse técnico, não, porque a defesa do Cruzeiro cometia alguns erros no final de alguns jogos. Cometeu, foi só olhar. Não é invenção, não é análise minha, não. É apenas ver. E com toda sinceridade, eu vi alguns jogos do Cruzeiro muito mais torcendo para o Cruzeiro ganhar do que analisando. Estava preocupado com análise, não. Se o gol fosse dele, estava ótimo. Mas ele perdeu alguns jogos no finzinho do jogo sem nenhuma explicação. Nenhuma explicação. Então, se fica o Paulo Bento, não ia sair disso. Pois é, o Paulo Bento veio, acho que benzeram ele errado, viu, velho? E aí, os times daqui a pouco estarão no gramado, homenagens e mais homenagens à Chapecoense, aliás, homenagens merecidas, mas daí é aquela velha história, né, gente? O que se pode fazer contra esse fato? Não tem nada que possa mudar, né? Não é praticante. Vale a lembrança, vale sempre a gente analisar com carinho o que foi o desempenho da Chapecoense esse ano de 2016, todos esses jogadores, né, com carreiras extremamente profissionais, infelizmente se acidentaram trabalhando, o que é muito duro, o que é mais triste ainda, em busca de um sonho, né? A Chapecoense a participar da primeira decisão dela em âmbito internacional contra o atual campeão da Libertadores, tinha um peso bastante significativo e infelizmente isso não se concretizou. Então, a eu gente... Eu fiquei mais triste porque eu vi domingo, né? Nós trabalhamos lá no, na arena do Palmeiras, Palmeiras e Chapecoense, desde que o Palmeiras foi campeão brasileiro, pensador, o seu título. Aí você fica com aquela memória, o último jogo, algumas pessoas da rádio, né? Índio Condá, da Super Condá de Chapecó, estiveram comigo na cabine, alguns vieram me conhecer, conversar comigo, e depois eu vi, um tapou, porque não foi, na última hora ele trocou, mas dois que conversaram longamente comigo, estavam entre os mortos. Aí você fica com aquela coisa, no domingo você encontra a pessoa, conversa com a pessoa, na terça de manhã, assim, sem mais nem menos, você acorda com aquelas pessoas mortas, né? Foi realmente muito, muito chocante o que aconteceu com a Chapecoense. É uma história que não tem como contar, não tem remédio, vai ficar para sempre. Vai, né? Vai, Tiver. E aí, em cima dessa lembrança, né? Por exemplo, eu estive na Zona Mista, estive acompanhando o lado da Chapecoense no jogo, Frank com o Palmeiras, mas mesmo assim a gente tem o contato, né? Com todos os atletas, entrevistou o Kleber Santana, o goleiro Danilo, jogadores que eram importantes para aquele elenco, o técnico Caio Júnior, que eu tive a satisfação de quando cobriu o Palmeiras em 2007, o Caio era o técnico do Palmeiras, uma pessoa extremamente agradável, educada, o Caio, até pessoalmente falando, o Caio jogou com o meu tio no Irati, então eles tinham até uma amizade muito próxima dentro de campo, lembrou do meu tio e sempre tinha essa lembrança quando me encontrava, né? Fazia muito tempo que eu não encontrava o Caio, mas... Quem que era o Sérgio? O Denis, o lateral. Não, a pessoa que está do outro lado, o lateral esquerdo, o Denis, que jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, mas no final de carreira foi jogar no futebol aqui do sul do país, encerrou no Figueirense, mas antes passou pelo Irati junto com o Caio Júnior, de uma época em que o Irati terminou o Campeonato Paranaense na quarta colocação. Houve investimento no Irati, muitos jogadores já veteranos foram para o clube e ajudaram o desenvolvimento daquela pequena agremiação que no ano de 98 terminou na quarta colocação, jogaram juntos, então era uma lembrança muito legal que eu tinha do Caio Júnior também. E aí a gente vê, né, tem mais nem menos um técnico jovem promissor, tem a carreira interrompida por um fato como esse. A papeleta de escalação, Silvério, eu guardei, e aí você olha para aquela lista, né, muitos nomes daquela lista que foram embora. São situações que pra gente no dia a dia parecem pequenas, mas que agora se tornam... Aquela lista morreram, né? Praticamente. O final de transmissão. É, esse são ao Neto, né? Mas o Neto entrou depois, entrou não foi? Depois, então. o Alan titular no jogo. O Alan titular, que escapou, né? Que escapou. O Fulman estava no banco de reservas, o goleiro titular é do Danilo. E o glorioso Rafael Renzo, né? O nosso companheiro que jogou no gol? O Danilo. Danilo. A escalação tá aqui no papel. Não, ainda, tá certo, né? Eu me lembro bem. Até porque depois eu fui ver, né? Isso é uma lembrança doída, né? Doída. Lembrando que com o Mancini agora, né? A Chapecoense vai jogar a fase de grupos da Libertadores pelo título sul-americano. Então o Brasil terá na fase de grupos o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, o Atlético, o Grêmio e a Chapecoense. Seis estão na fase de grupos, mais dois podem chegar. E aí vamos ver quais serão os dois que vão disputar essa fase preliminar, né? Corinthians, Botafogo e Atlético Paranaense. São três para duas vagas. Aliás, Aidan, em termos dessa sua chamada de atenção aí, tudo que aumentou o número de participantes, inclusive o nosso campeonato brasileiro naquela época que tinha 100 participantes, né? Mais ou menos 100, né? 96, mais ou menos. Era uma festa. Menos de 10% aí na correção, né? De 96 para 100. Então, teve uma época que tinha 106, não tem não? Teve mais de 100. Isso. E piorou. Depois voltou pro normal, acertaram o campeonato, ele ganhou de importância. O que você achou desse aumento da nossa Libertadores? O problema é que eles mantêm 32, ainda bem que ficaram com 32 na fase de grupo, e por isso a fase preliminar terá duas etapas. Então, por exemplo, se o Corinthians passar hoje, ele vai enfrentar dois times na fase preliminar, não é mais um só, como era antes, para chegar à fase de grupo. E vão fazer uma competição mais estendida. É até interessante você ter uma competição mais estendida, porque ela não fica toda espremida no primeiro semestre, e com o jogo toda hora e tal. Agora, aquele negócio, velho, A Libertadores já tem um número excessivo de clubes. E isso fez cair no nível técnico. E agora a tendência é essa, porque a própria FIFA quer fazer uma Copa do Mundo com 48 países. E se antes falava em 32 países na fase de grupo, como antes, então 16 disputarão a fase preliminar. Esse já seria para a próxima Copa? Se aprovarem, não, para 18 não, provavelmente para 22. E, só que agora já estão falando em 16 grupos, com 3 seleções, né? Então sairia o campeão de cada grupo, quer dizer, o objetivo é político e comercial da FIFA, isso é evidente. E a Conmebol da mesma maneira, né, Silvério? Ela tem de agradar os seus eleitores. Pois é, então vamos ver o que, vai acontecer. Mas o que é mais importante que eu gostaria de ver terminar, agora a gente pode falar abertamente, porque já está mais do que provado que tem mesmo, é acabar a roubalheira, né, Zaidan? Porque não adianta aumentar o número de participantes que rouba mais e dinheiro para os clubes continua ali mesmo. Sim, sim. E agora mais um dirigente da CONCACAF foi preso, e ele já fez um acordo de delação com as autoridades dos Estados Unidos. E ele estava naquele mesmo esquema em que foi denunciado pelo FBI, o Ricardo Teixeira e o José Maria Marinho. Pois é, e agora a gente estava brincando ainda um pouco de brincadeira. Daqui a pouco os campeonatos das penitenciárias serão super valorizados, que vai estar cheio de dirigentes para organizar o campeonato, né? Dirigente não vai faltar. Não vai faltar. Já está na hora do hino, o Fafinca? Ainda não, Silvério, mas os times já estão ainda em fase final ali de reconhecimento do gramado para que depois possamos ouvir o hino nacional. Tá certo, os dois times perfilados, alguns jogadores quase se beijaram, outros olham até, um olha de cara ruim pro outro. Aí nós temos o Guilherme, né, que foi cria do Cruzeiro. O Guilherme foi feito do Cruzeiro. Ele está aí, passeando, conhece quase todo mundo, inclusive o goleiro jovem do Cruzeiro, Rafael, do qual as pessoas falam muito bem, né, Zaidan? Muito, muito. O Rafael, até porque aconteceu com o Palmeiras, com o Botafogo e com o Cruzeiro. Os três perderam os goleiros titulares, Fernando Prass, Jefferson e Fábio. E o Fábio é uma instituição no Cruzeiro. O Fábio não é só um goleiro que tem 600 jogos na camisa do Cruzeiro. Ele é o cara que faz preleção para os jogadores e tal. E ele entrou, então, numa situação difícil, se deu muito bem. É um bom goleiro, o Rafael. E lembrando que o Guilherme, no Cruzeiro, ele começou onde ele vai jogar hoje, com o centroavante. Né? Depois é que ele recuou, tá? Mas hoje ele vai jogar, imagino, o centroavante. Tá certo. E você acha que o Fábio Walter vai ser titular? Gostei, Guilherme. Pelo que ele representa. O Fábio é mais ou menos o que era o Rogério do São Paulo. Né? Ele tem um peso aí, né, no Cruzeiro. Eu acho que o Mano vai ficar, a não ser que não volte bem, que já é um veterano. É, ele, a recuperação dele. Ele já está em recuperação ou ainda não? Tá, já está em recuperação, mas com um problema. É como o Jefferson no Botafogo. O Jefferson não conseguiu voltar este ano. Né? Não, o Jefferson não conseguiu. Aliás, o Jefferson que também foi do Cruzeiro. Então, é realmente engraçado esse tipo de contusão, não é, Rafael? O Felipe, desculpa. Não tá falando do Rafael, misturou. Silvério, agora uma homenagem belíssima. Um minuto de silêncio sendo prestado no estádio de Mineirão em memória das vítimas do acidente de Medellín. Tá certo. A gente não tem como captar esse minuto de silêncio, não, né? É. Não, apenas, né? Respeitá-lo, né? Em algum momento, né? Nem podem respeitar, né? Como é que a rádio faz, né? Pois é, exatamente. Tá. Mas acho que as pessoas compreendem toda a nossa voz aqui um pouco mais tranquila, mais embargada, né? Não, essa história da Chapecoense vai ser uma história longa e muito difícil. Eu, por exemplo, quando eu vi na relação dos falecidos, 3 pessoas com as quais eu tinha uma boa amizade, não chegávamos a ser amigo, mas tinha um relacionamento ótimo com o Deva, com o Mário Sérgio e com o Júnior, que era o técnico de organização de transmissão na Fox do Esporte. Então, quando eu vi esses 3 aí na lista, era bem logo cedo me ligado para falar do Deva. E aí eu liguei, falei com o Leandro Quezado, que trabalhou conosco aqui tanto tempo, a gente trabalhou com o Deva muito tempo lá na Fox, e a gente ficou. Mas é aquela história, você sente com todo mundo, claro, né? Jovens, jogadores começando a carreira, jogadores em princípio de carreira, jogadores que estavam crescendo na carreira agora, começando, e de repente eles estão mortos, você fica chocado, até porque um dia, não chegou nem um dia inteiro depois do jogo que nós irradiamos domingo, né? Palmeiras e Chapecoense, alguns já estavam mortos. É muita emoção, né, Zaidan? É muito difícil da gente entender. Tanto que eu falei, eu não vou nem falar sobre esse assunto em termos profissionais, porque não é um assunto que mereça comentário, a não ser de lamentação, né, Zaidan? Com lamentação e, claro, esperar que se preocupem, então, sobretudo com as famílias, né? Mãe, mulheres que, inclusive, mulher grávida, perdeu o marido, mães que perderam filhos, né? Então, essas pessoas devem ser a prioridade da preocupação de todos. Né? Aliás, aí vem o meu lado frio. Aí você começa a comprar um noticiário, já descobre que pode ter sido sambique no tratamento desse avião, pode ter sido confusão. Vamos ver. Daqui a um tempo, cheio de homenagem para todo mundo, homenagem daqui, homenagem dali. Vamos ver como é que ficarão as famílias dos jogadores em relação ao que aconteceu com eles. Porque festa, minuto de silêncio, nome disso, nome daquilo, é muito legal. Mas até a página 9. O mais importante é que, de repente, a gente não veja família de jogador abandonado, como disse a mãe do goleiro... Como é que é o goleiro mesmo? O Danilo. Falhou aqui, hein? O Danilo. O Danilo, a mãe do Danilo. Então a gente fica torcendo para que nada disso pegue na família. E elas continuem normais. Apita o árbitro, Paulo! Rolando no Mineirão! Aqui! Na Bandeirante! O Cruzeiro subindo no campo de defesa com Henrique. Ele tocou por dentro, soltou para Léo. Léo ajeitou, levanta de perto na direita do comando. Chegou suave, seu tiro de cabeça. Mas deu seu fraco em cima do goleiro. Falter! A marcação dele estava o Wilson, não conseguiu o espaço necessário, cabeceou o seu fraquinho e o Corinthians já com bola. Sai jogando o time do Corinthians, tenta partir o campo de ataque, chegou o Edmar na cobertura, tirou dali, tocou para fora, botou pela liga lateral, arremesso para o time do Corinthians, bater, vem de trás, Fagner toma distância para fazer a cobrança, soltou para Christian que devolveu, Fagner tocou da direita, lançou o passe para Romero, Roberto para Christian, Christian tocou por dentro, deu jogo para Rodriguinho, levantou no comando, Léo subiu, tirou dali pelo time do Cruzeiro, tocou para frente. No grande ciclo, quando tentou chegar para a jogada, foi derrubada. Rascaeta, o árbitro estava perto, parou, marcou, salta para o time do Cruzeiro bater. Toma distância, Manuel, para fazer a cobrança na zaga central, soltou para Léo. Léo devolve para Manuel, do lado esquerdo do campo, passa até da jogada de barro. Ele prefere uma quebra de gaça, toca na zaga central, outra vez para a saída de Léo. Léo despacha de perto direita de qualquer maneira no campo de ataque. E como foi, de qualquer maneira, para chegou fácil para o goleiro Walter. Walter sai jogando com o zagueiro Balbuena, que da sua intermediária toca para Cristiano, Cristiano pelo lado esquerdo do campo, deu um chute para o Wendel, Wendel recolhe domina, toca na frente, soltou para chegar pelo Rodriguinho, foi desarmado, Cruzeiro tentar dar contra-ataque, bola pela direita, vai para Suave, Suave soltou por dentro, a bola foi chegando para Rascaeta, tocou lateralmente, deu passe para Ezequiel, ele vem de trás, cruzou da área, chega Fagner na cobertura, tira dali, toca no lado esquerdo do campo para o Wendel, Wendel passe errado, volta para o time do Cruzeiro, pelo lado direito do campo, fica com o Robinho, ele dominou, tocou para Rascaeta, ajeitou na área, tirou a saca, voltou para Rascaeta, na liga de fundo, tira a Fagner da cobertura, desliza pela liga de fundo e é o primeiro escanteio do jogo, tá se enganando. O Rascaeta já parte por ali para fazer a cobrança, o Fagner foi marcado lá no setor esquerdo da defesa do Corinthians, hein? Tava meio bagunçado por ali, esse velho. Já passamos de 2 minutos, primeiro tempo do jogo, placar de 0-0, escanteio que o Cruzeiro vai bater lá na ponta de direita, toma distância para fazer o levantamento na grande área, o Arrascaeta cortou de curva, bateu na área, subiu desliga de cabeça, Manuel, a bola passa na procura do aqui do lado esquerdo do campo, vai chegar, fica para o lateral esquerdo, Edmar, Edmar recolheu, tocou na ponta, soltou para Alisson, Alisson para Edmar, ele dominou, vai para a área, invadiu, tira na cobertura o zagueiro do Corinthians, bota por trás do gol, houve o terceiro de Edmar, a bola sai em tiro de gol para o Corinthians, bateu, assim, Dani. Ele curtou um pouco a passada, né? Não teve tanta velocidade assim. Aí o Wilson chegou em cima dele. Quando foi tentar acelerar, se atrapalhou com a bola. Já em jogo de novo, 0-0. Epocler. Como é Epocler, a gente segue numa boa. E se for fígado, Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E sai jogando no campo de defesa, o time do Corinthians fora toca para a zaga central, fica para Wilson. Wilson toca na sua intermediária, seu passe curto, soltou para Christian. Christian vira pelo lado direito do campo, rolou para a chegada de Wagner. Wagner um para Wilson, Wilson domina, não sabe o que fazer da bola, vai lá por dentro, recusa tocas para a chegada de Valbuena. Valbuena rolou pelo lado esquerdo para Christian. Christian domina, Valbuena fica, ele tocou para ele. Valbuena dominou e tocou lá na frente, puxou o Marlon. Marlon passou errado, aliás, Marlon passou errado, mas Christian consertou, dominou pelo Corinthians, lançou no comando, chega para a cobertura, Manuel, tirou na mão do goleiro, toca pela liga de fundo, 60, escanteio, não olhou o seu posicionamento, ficou mal da bola, ela ia fácil para o goleiro Rafael Fatincani. Era só gritar, é minha, né? E aí o Manuel se antecipou ao goleiro do time do Cruzeiro, a bola estava fácil, o lançamento iria direto para as mãos do arqueiro do Cruzeiro, e o zagueiro colocou para escanteio, primeira chance de gol do Corinthians no jogo, Silvio. Aliás, a gente falou tanto do Cruzeiro, tem que lembrar que o técnico Mano Menezes hoje não está no banco, ele está suspenso e cumpre a suspensão nessa partida. Está passando de 4 minutos do primeiro tempo do jogo, placar de 0-0. Toma distância para cobrar escanteio. O time do Corinthians correu, vendeu, bateu na boca do gol. Afasta de cabeça, tira Henrique. Toca pelo lado esquerdo do campo. A bola vai até Alisson, domina do campo de defesa. Faz a falta, faz a fita, gira o corpo. Abre lá na ponta direita. Bom passe para Robinho. Dominou, invadiu, bateu. Passa na boca do gol. E sai à direita do gol pela linha de fundo, Fatincani. Recebeu com muita liberdade o Robinho aberto na ponta direita, hein, Silver? Lançamento de quase 50 metros. O Wendel não acompanhou, o Christian chegou atrasado. Sorte do Walter que o Robinho bateu um pouco aberto à direita. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui, Mineirão, 5 e 10, primeiro tempo. Corinthians 0, Cruzeiro 0. Oi, Caprigote. Oi, Silvério, já tem gol no Brasileiro. No Morumbi, David Neres abre o placar para o São Paulo, 1-0 contra o Santa Cruz. No mais, tudo 0-0. Bandeirantes, que daqui a pouco tem um intervalo, tem esse começou o Caprigote. E vai sair jogando aqui o Cruzeiro no lado esquerdo do campo com a Arrascaeta. Dominou, fintou, levou, tentou, vibra mais, ficou para checar a Doriga. Alisson domina, Alisson virou lá por dentro para o lateral esquerdo, Edmar, Edmar para Robinho, Robinho para Alisson, na linha de fundo, girou, cruzou, afasta Wilson, tira dali, o Cruzeiro tenta retomar, vem com o Henrique, disparou, bateu na zaga, fica lá atrás para Manuel, enche o pé no campo de ataque, no comando para a chegada do lance, entrou, tocou no valão, desceu de cabeça, Arrascaeta, mas o lance já estava parado com o impedimento do camisa 10 do Cruzeiro. Estava um pouquinho à frente o Vero, mas a zaga do Corinthians também deu um baita susto no lançamento do Manel. Todo mundo parou, o Arrascaeta, claro, se aproveitou disso, mas quase que essa linha não sai, foi por milímetros de impedimento, hein? Tem umidade na parede, vai de Paltec, rodapé, tem umidade na laje, vai de Paltec, manda líquida, Paltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. E esse é aquele famoso impedimento que o árbitro marca a favor de alguns, de outros não. E vai tentar sair jogando no campo de ataque o time do Corinthians. A bola se perde pela liga de fundo. O árbitro tá aí, está conferindo escanteio para o Corinthians. Tá brincando. Escanteio para o Corinthians agora. Mais um erro na defesa do Cruzeiro de posicionamento também ali na disputa de bola. Agora o Marlone está presente por ali, ele com o Wendel atrás esquerdo. Marlone toma distância para a cobrança do escanteio. Saiu, fechou para a chegada ali, traziu o Wendel. Toma distância, o Wendel para a cobrança, Marlone vai para a entrada da grande área, pelo bico, tomando posição, esperando a cobrança do escanteio. Autorizado, correu, bateu o Wendel na boca do gol, para a desviada, é gol! Gol! Do Corinthians! É, de Guilherme! Camisa 10, cobrado escanteio, Corinthians, a bola foi desviada na boca do gol pela defesa do Cruzeiro, sobrou livre à frente, entrou Guilherme, veio de trás, desviou, tocou pro fundo do gol, aberto o placar no Mineirão, Guilherme, Guilherme, Guilherme, camisa 10, Corinthians 1, Cruzeiro 0, Fabricane. Sexto gol do Guilherme no Campeonato Brasileiro, se apresentou como a função dele hoje manda, como um centroavante oportunista, no desvio do Rodriguinho no primeiro pau. O zagueiro do Cruzeiro ali, o Ezequiel, no setor defensivo, dava condição do impedimento. O Guilherme dentro da pequena área, cutucou para o gol vazio. Corinthians, por enquanto, fazendo a parte dele, Silvério. Vencendo por um fio, nunca fez tanta diferença. Fico se capuçando a percussão. Quando vinga a energia que move o seu mundo, tenta sair do jogão contra a vez do time do Cruzeiro, sem na esquerda com Edmar, levantou no comando, bola longa demais. Fácil para o goleiro Walter, sair tranquilo para fazer a defesa pelo Corinthians. Forte Carco, 24, 29, torque chifre de concâmbio com a mão automatizado. É outra sensação de dirigir, mais conforto, potência e economia. Daqui a pouco, na Bandeirante, tem Ricardo Capricotti, tem um intervalo inteligente. O Corinthians tenta de novo no campo de ataque, chegou esse aqui, autopilou pelo Cruzeiro, que é sua jogada, soltou curto, solado, tocou para Léo, ele sai jogando com o Maranhão, Maranhão na esquerda para Edmar, Edmar toca na frente, na ponta para Alisson, ele tenta levar a marcação do primeiro, prefere recuar a jogada, vem por dentro, pisa na bola, recua de novo, toca para chegar tendo lance de Maranhão, Maranhão que é Cândido Mira, vai tentar passar o ataque por dentro, Léo se apresenta por lance, ele rolou, Léo recua de Cândido, ele rola pelo direito, tocando para Ezequiel no campo de defesa, ele domina, lança de perto à direita na frente, chega na cobertura, Fonzueta toca pela liga lateral, vem o sonhar o gigante, Cassini Net, empresas com duas linhas fixas para falar de graça com Netfone e claro, e vem Cruzeiro, bola cruzada na área, passa a frente do gol, chegou tarde, Arrascaeta, bola passou e perdeu-se pela liga de fundo, cruzamento da direita ali do Ezequiel, ninguém do Cruzeiro esticou a perna, principalmente o Rafael Sobis, que estava mais próximo da bola, desperdiça a finalização e talvez uma possível tentativa de empate do Cruzeiro, hein, Silvério? Por enquanto, vai dar o Corinthians 1-0. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui, Mineirão, 10 minutos, 15 segundos, perdendo tempo. Corinthians 1, Guilherme Cruzeiro 0, Capricote. Oi, Silvério, segue 1-0 para o São Paulo contra o Santa Cruz. Os outros jogos 0-0 e na Vila Belmiro, Garrafa. Aqui, Capriotti, 5 minutos do primeiro tempo, Santos 0, América Mineiro também 0. Que daqui a pouco tem Ricardo Capricotti. E aí, Claudio Seitan, quase 11, 1-0 pro Corinthians, em Cruzeiro com Alisson, portanto, tocou para Sobis, ele vira pelo lado direito do campo, tocou para Henrique, Henrique domina, vai fazer a volta, portanto, girou pelo lado esquerdo do campo, tocou para a chegada do lance de Ariel Cabral, ele tocou pela esquerda para Edmar, Edmar recua para Manuel, Manuel vai sair jogando na sua intermediária, passa pro campo de ataque, mas recua jogada, toca para Léo, Léo abre no lado direito para Robinho, foi desarmado. Cláudio Zaidan, 11 por meio do tempo. O Corinthians já está na frente, Zaidan. Mas está marcando mal, velho. O Corinthians, sobretudo pelo lado esquerdo ali com o Wendel, está um buraco ali. O Cruzeiro já chegou três vezes, além daquele lance em que houve o lançamento e o bandeirinha deu impedimento. Além daquele lance, o Cruzeiro chegou três vezes com perigo e sempre pelo lado do Wendel. Está um buraco ali, o Cruzeiro chega com facilidade. O Corinthians precisa corrigir isso agora, claro, como fez o gol, tende a ficar um pouco mais atrás, tirar um pouco desse espaço que o Cruzeiro teve nos primeiros 10 minutos. O Cruzeiro começou o jogo melhor, Silvio. E tenta de novo no campo de ataque, afasta a zaga, falta para Robinho, tentou a fita, conseguiu no número 2, levantou na esquerda para Alisson, pôs no peito, dominou Edmar, passou, ele foi por dentro, cortou, limpou, bateu por cima do gol pela liga de fundo, Fatincani. Jogada bonita do Alisson, também livre de marcação, jogadores do Corinthians demoraram para fazer o apapo em cima do camisa 11 do Cruzeiro, só que a finalização por cima do gol sem perigo. Epocler, como Epocler, a gente segue numa bomba. E se for fígado, Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E sai jogando o Corinthians sem com o Wendel. Ele tenta tocar pelo lado esquerdo do campo para Marlone. Marlone recuou de novo. Soltou para o Wendel. Wendel para Marlone. Tapela dos dois pelo lado esquerdo. O Corinthians fecha de novo para o campo de ataque. Marlone vem por dentro. Recua jogada. Toca curta. Sanato tocou para Rodriguinho. Rodriguinho do Lulu. Girou pelo lado direito do campo. Soltou para a chegada de Fagner. Fagner ajeita a sua intermediária. Vai tentar passar. passar ao campo de ataque, recuba jogada, toca na zaga, solta de novo, bate na zaga, voltou para Fagner, Fagner tocou para Wilson, Wilson domina, gira, recua, toca para o goleiro Walter, Walter abre pelo lado esquerdo para Paul Bueno, tenta sair na sua intermediária, passe de perto na esquerda, lá na frente, ouve Gatifitita, bola sobrou para Léo, Léo tira pelo time do Cruzeiro, toca pelo alto, bate na zaga do Corinthians, lançou toda a direita para Rodriguinho, Rodriguinho tocou para Romero, Romero retua na sua defesa, soltou para Fagner, Fagner, rolou curta, sarando para Christian, Christian toca lá na frente, deu um jogo para a chegada de Guilherme, buscando o campo de defesa, abre na ponta, vai para a cobertura, tira da linha de mar, por baixo, enche o pé, toca a bola para fora, toca pela linha lateral, 20 minutos, 30 segundos, primeiro tempo junto, placar de 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro, arremesso sobre a distância para fazer a cobrança, Fagner pela direita, soltou o jogo para Romero, passou errado, deu de presente para Aniel Cabral, ele toca na frente, vem, chega fazendo falta, o Cristian Barreto parou, marcou falta favorável ao time do Cruzeiro, no campo de defesa, quase 14, primeiro tempo do jogo, 0 a 0, cobrada falta, bola para Ariel, Ariel recolheu, passou para Robinho, Robinho subindo pelo direito, lançou para Ezequiel, Ezequiel passa para o ataque, solta na ponta para Rafael Sobis, vai da linha de fundo, cruzou fechado, tira Fagner, na cobertura contra o zagueiro Wilson, de novo não foi para a jogada, ele tocou pela linha de fundo, passe em canha. A bola passou por trás do Wilson, né? Perdeu o ângulo para fazer a cobertura e o Fagner se antecipou a ele, evitou que seria o gol do Cruzeiro, Silvério. Escanteio, já correu, bateu para Arrascaeta, bola cruzada para Edmar, afasta na cobertura, Christian tira da grande carga, voltou para o Cruzeiro, fala tocada na frente, repasse Fagner, volta para Edmar, domina do lado esquerdo do campo, soltou para frente, tocou o jogo para Arrascaeta, passou errado, tira Fagner, Fagner tocou por dentro, soltou o jogo para Camacho, Camacho sai jogando na sua intermediária, tocou por dentro, soltou para Guilherme, derrubado na entrada do Alisson, o árbitro parou e marcou, é falta para a defesa do Corinthians, bateu do Corinthians que vence por 1 a 0, daqui a pouco tem Ricardo Capricotti, tem um intervalo aqui na Bandeirantes e Capentão Torcedor, confira conosco para o placar do futebol. 20 minutos, 10 segundos, primeiro tempo. Corinthians 1, Guilherme 0 para o Cruzeiro, Vila Belmiro. Felipe Garrafa. Aqui na Vila Silvério, 10 minutos, primeiro tempo, tudo igual, Santos 0, América Mineiro também 0, Capriotti. Foi Garrafa, Grêmio, Botafogo, Atlético Paranaense e Flamengo empatam por 0 a 0. Por enquanto, o Corinthians está indo a Libertadores e o Internacional, que está empatando com o Fluminense por 0 a 0, está sendo rebaixado para a Série B. Vai, que daqui a pouco tem Ricardo Capriotti, tem umidade na parede, Rádio Baltec Rodapé, tem umidade na laje, Rádio Baltec Manta Líquida, Baltec Impermeabilizante, colorindo o Brasil. E vem aqui no campo de ataque, descendo o Corinthians na ponta direita, bola para Romero, recolhe Tobias, tenta a finta, levou o primeiro, recuou para Christian, Christian pelo lado direito, soltou para Fagner, Fagner, o capitão do time, Tobias, recuou um pouco para Wilson, no grande ciclo, ele dominou e recuou mais ainda, soltou para Palpuema, Palpuema até sobe, recolhe para sair, jogando Wilson de perna direita, bate forte lá no campo de ataque, vai chegar para a jogada, sobe errado, zagueiro Ezequiel, vai para o segundo lance, retoma pelo time do Cruzeiro, tira o curto, tira dali, mas de presente para Rodriguinho, que dominou e recuou para o Wendel. O Wendel ajeitou de volta na ponta esquerda para Rodriguinho, passa Marconi nesse lado, ele viu, tocou, Marconi recolheu, dominou, sai para cima da marcação de Henrique, fugiu dele, tocou curto ao lado, deu passe para chegar para Nicabaixo no grupo, circo, recua, jogada para Wilson, Wilson para Christian, Christian toca pelo lado esquerdo do campo, deu jogo para Palpoeba, para Christian, Christian de longe, quase também do campo, recua por quando sair e fazer a defesa, sai do um, faz a defesa e já repõe rapidamente o time do Corinthians com a bola tocada na frente, vai para a cobertura, afasta a zaga do Cruzeiro na ponta esquerda, a bola foi tocada para Alisson, Alisson girou lá na frente, tocou errado, o Ariel Cabaraba fora, se perde pela linha lateral. Sinta a força que conduz o seu Dica Dica, fios e capuz elétricos, energia que move o seu mundo. Bandeirantes, que daqui a pouco tem Ricardo Capricotti, tem um intervalo inteligente. Torque Cargo 24, 29, torque shift com câmbio automatizado. É outra sensação de dirigir mais conforto, potência e economia. Você me chamou, Capriotti? Não, não chamei não, seu velho. Ah, tá certo. Mas vai chamar já, Capriotti, com certeza. Vem conquistar gigante, assine nessa empresa. Se tem no Wi-Fi grátis para conectar seus clientes. E tem aqui pro campo de ataque, descendo, arrancando o time do Corinthians. Fala com o Marlone, levantou, fechado fácil para Rafael. Fatincane. E o lançamento veio em cima do goleiro do time do Cruzeiro, né? Não observou a passagem de outros jogadores do Corinthians, da marca do pênalti, vem Cruzeiro por aí, tiver. E vem Cruzeiro pro campo de ataque, a bola foi tocada com o Alisson no lado esquerdo para Rafael Sobes, levou contra a marcação do primeiro na entrada, o Garia bateu na trave! A bola subiu, saiu, houve um desvio do goleiro, quase um golaço do Rafael Sobes. Oi, Caprigote! Oi, Silvério. Marinho abre o placar para o Vitória, 1-0 contra o Palmeiras, péssimo resultado pro Internacional que está se afundando na Série B. Tá certo, eu sabia que saía nisso. É a antevisão, né, Silvério? É a antevisão. Como diz o Milton, a antevisão do craque. Escanteio batido na boca do gol. Afasta a zaga. Voltou o rebote, levantada para a área. Afasta de volta. Defesa do Corinthians com bola tocada para Guilherme. Guilherme rapidamente para Rodriguinho. Arrancou de novo para Guilherme. Pintou, limpou a dentro. Sai, Rafael do gol e faz a defesa. E o árbitro está marcando uma falta do zagueiro do Cruzeiro, Edmar. E o time do Cruzeiro reclama. Reclama, ô Fatincane. É, porque o Guilherme coloca a bola à frente do Edmar e aí o Edmar acaba usando um pouco o braço para bloquear o espaço do atacante do Corinthians. Tanto é que foi advertido, ganhou o cartão amarelo lateral esquerdo do time do Cruzeiro e o time reclama bastante a marcação que, segundo eles, não foi absolutamente nada. Usou o braço, né? Oi, Capricote. Oi, Silvério. Botafogo abre o placar contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Bruno Silva, Grêmio 0, Botafogo 1. Esse resultado coloca o Botafogo na Libertadores junto com o Corinthians. Por enquanto, o Atlético Paranaense está ficando de fora. Edmar, lateral esquerdo do Cruzeiro, tomou amarelo, não é, Fatincane? Tomou amarelo, né? E olha, a reclamação ali dos jogadores de azul, não parem, Silvério. Eles acham que o Edmar tem, no máximo, uma falta providencial, mas não para amarelo. É, e eles estão reclamando mais, sabe do quê? De uma falta claríssima do Guilherme em cima do Robinho, um segundo antes. Também, na disputa de bola. É, aquela velha história, a camisa pesa, né? Pesa muito, verdadeiramente pesa muito. Os torcedores não gostam que a gente fala. Mas a gente tem a obrigação de falar, da mesma forma que faz tanta festa pro Corinthians, tem que falar que ele é muito beneficiado pela arbitragem. É um negócio inacreditável, e isso há muito tempo a gente acompanha. E é uma falta perigosa, né, Francisco? Muito perigosa ali, próximo da região da meia-lua, na entrada da grande área, é o Christian que está se apresentando por ali. Cristian, quando jogou na Turquia, batia muitas faltas também. O Wendel tá por ali, hein, Silvio? Tá certo, estava a distância para a cobrança de falta. O time do Corinthians nas proximidades da bola está colocado também o Wendel. E o Cristian fica um pouco mais atrás. Correu, bateu na barranca. A bola subiu, saiu, perdeu-se para a bola. Bola no desvio ali no Ariel Cabral, portanto, vai para o escanteio. A falta mais pro Wendel ali, né, Silvio? De esquerda ali, colocar no campo do goleiro, né? Tá certo. Certo, está para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians que vai para cima em busca de mais um gol. Agora a situação dele está piorando no campeonato brasileiro. Toma distância para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians na ponta direita. O Wendel toma distância, pé esquerdo, pé trocado, o perigo aumenta. Já foi autorizado, vai partir para levantar. Correu, bateu na boca do gol, afasta Manuel, tira dali, voltou para Cristian, levantou da área, afasta o lateral esquerdo do Cruzeiro, tira dali, toca no lado esquerdo do campo, a bola veio para Robinho, ele tocou na frente, tira a zaga do Corinthians, com a bola tocada pela linha lateral, arremesso para o Cruzeiro, já cobrado no lado esquerdo do campo para Robinho, dominou Robinho, avançou pela esquerda, tentou uma finta, rolou, tocou para a chegada do lance de Galisson. Alisson recuou um pouco mais, deu para Edmar, Edmar tocou por dentro para Ariel, Ariel Cabral abriu na ponta esquerda para Alisson, ele recolhe contra a marcação do primeiro, girou, cruzou, afasta a zaga do Corinthians, tira dali, completa Marlone. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui, Mineirão, metade do primeiro tempo, 22:30, Corinthians 1, Guilherme 0 pro Cruzeiro, Caprigotti. Foi o velho Gabriel, empatou o jogo pro Palmeiras lá no Barradão, 1-1 contra o Vitória. Esse resultado ainda é suficiente pro Vitória não ser rebaixado para a Série B. O Atlético Paranaense segue empatando com o Flamengo por 0-0. Por enquanto, o Furacão está ficando fora da Libertadores. Botafogo e Corinthians estão se garantindo, Garrafa. Aqui na Vila Belmiro, 17:30, primeiro tempo, Santos terceiro colocado. Tudo igual, 0-0 para o Peixe e também para o América Mineiro. E aí, Cláudio Zaidan, 23, primeiro tempo do jogo, tenta o Corinthians, tira Ezequiel, toca a bola para fora pela liga de fundo. Ele foi empurrado, o juiz marcou falta. Cláudio Zaidan, sua análise. Uma só finalização do Corinthians, se houver em 23 minutos, foi do gol. O gol do Guilherme. O Cruzeiro já finalizou 6 vezes, né? Tá chegando mais. Agora, essa falta do batida pelo Cristo é impressionante, velho. Os batedores de falta, os cobradores de falta estão desaparecendo. A impressão que dá nos jogos do Campeonato Brasileiro é que agora é assim, o cara que chega perto fala assim, não, eu vou bater, eu cheguei primeiro aqui, eu vou bater. Ninguém treina, então tem especialista. Uma coisa impressionante. Vem Cruzeiro, João. E vem Cruzeiro com Rafael Sobe, tocou na esquerda para Alisson, dominou, Edmar passou, ele foi por dentro, levou na entrada da área, cruzou no peito de Sobe, recua a jogada para Robinho, tocou na direita, bola batida, é gol! É de Arrascaeta! Gol do Cruzeiro! Numa bela tabela, uma entrada de grande área, a defesa do Corinthians bateu cabeça, ninguém marcou. O Rafael Soares, ele tabelou com o Robinho, que abriu para a Rascaeta, bateu cruzado no meio das pernas do Bruno Walter, bola no fundo do Corinthians, na marca de 24 minutos, etapa primeiro do jogo, empata o Cruzeiro, Corinthians 1, Cruzeiro 0, Felipe Fascincani. Todo gol do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro, um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro nessa competição. E ali, nenhum jogador do Corinthians, velho, teve vontade de roubar a bola. Porque o Alisson pegou a bola na esquerda, ninguém chegou. Rolou pro Sobe, que fez até foquinha com a bola na área, ninguém tomou a bola. Abriu pro Robinho, devolveu pra Arrascaeta e falou, faz, garoto. 1-1, jogo empatado com muita facilidade por parte do Cruzeiro, hein, Silvério? Pela completar, a bola passou no meio das pernas do goleiro Walter. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui, Mineirão, 25:30, primeiro tempo. Corinthians 1, Cruzeiro 1. Ricardo Caprigotti. Oi, Silvério, segue 1-0, o Botafogo vai vencendo o Grêmio. Atlético Paranaense e Flamengo empatam por 0-0, mesmo placar de Fluminense e Internacional. Garrafa. Vila Belmiro, primeiro tempo, 20 minutos e 30. Santos 0, América Mineiro também 0. Pois é, e aí, meu caro Rafael, meu caro Felipe Garrafa, como é que vai o jogo na Vila, Garrafa? Toda hora esqueço de você, me desculpe, que Garrafa. Isso, imagina, Silvério, imagina. E o jogo aqui só dá Santos, essa é a verdade, Santos tem a posse de bola, Santos chuta, Santos cruza, mas gol que é bom, nada. O time do América Mineiro é bem fraco e até por isso veio com sub-20, mesclado com reservas. E daí agora há pouco, viu, Silvério, na hora que o placar eletrônico aqui anunciou o empate do Cruzeiro, quase um gol pro Santos. Comemoração na Vila Belmiro. Tá certo. E aqui vem de novo pro campo de ataque o time do Cruzeiro. A bola se perde pela liga de fundo. Escanteio, né, o Fascincani? Foi escanteio. O último toque ali do Fagner, lateral direito do Corinthians. Vai se aproximando para fazer o levantamento de Arrascaeta, que é o principal jogador do Cruzeiro em campo e também no Campeonato Brasileiro. O maior assistente, ou o cara do passe do gol, e agora também o artilheiro com 9 gols. Aqui a gente vê um monte de coisa, nossa, tem cada entrada nesse futebol de hoje que até assusta, viu? Escanteio, Arrascaeta, cortou, bateu, bola desviada, passa na boca do gol! Chegou, desceu a linha, Gol Cabral, o goleiro Walter parou, a bola passou à frente do gol. Fato engane. Hoje é o volante argentino no primeiro passo, prendeu todo mundo e outra. Olha quem estava na marcação dele, o Fagner. O Fagner perto dele é uma formiguinha com uma torre gêmea ali, né, Silvério? Fica complicado marcar. Ford Carco, 24-29, torque shift com tanto mal automatizado. Outra sensação de dirigir, mas conforto, potência e economia. Bandeirantes, que daqui a pouco tem o intervalo, tem Ricardo Capricotti. São 27 minutos, 40 segundos, etapa primeiro do jogo, placar de 1-1, Cruzeiro e Corinthians. Vai sair jogando no campo de defesa, o time do Corinthians, bola tocada na frente para Marlone, Marlone recua de novo, soltou curto, tocou para Balbuena, Balbuena por dentro, lança para o zagueiro Vinson, Vinson abre pelo lado direito do campo, soltou curto, tocou para Rodriguinho, Rodriguinho foi derrubado, árbitro parou, marcou, falta favorável ao time do Corinthians lá no campo. Toma distância para fazer a cobrança. O Rodriguinho, ele quer adiantar a bola. O time do Cruzeiro não deixa. E ele insiste em jogar a bola lá para frente. São 28 minutos do primeiro tempo do jogo. Vencer por um fio nunca fez tanta diferença. Cinco de cabos elétricos vivos. Quanto fim de energia que move o seu mundo. Wagner toma distância para fazer a cobrança de falta. A barreira do Cruzeiro tem só um jogador, que é o Arrascaeta. Vai tomar distância Wagner para fazer a cobrança. O Corinthians sai tudo para o campo de ataque. Wagner correu, bateu na grande área, subiu a zaga, bateu. O árbitro marcou falta. O zagueiro do Corinthians veio de trás, empurrou o Manuel. O árbitro marcou a falta. Pois é, o Balbuena subiu com os braços em cima do jogador do time do Cruzeiro. Além de tudo, chutou por baixo. Aí não pode, né? É braço, foi perna, foi tudo ali. O Balbuena não conseguiu alcançar a bola. O alto, velho. E vai sair jogando o time do Cruzeiro no campo de defesa. Daqui a pouco da Bandeirante tem Ricardo Capricotti, tem um intervalo. Agora tenta sair jogando pelo lado direito do campo. Ezequiel vai para ele, reparto com o Diluso por dentro, deu para Léo. Léo toca para Manuel. Manuel recolhe comida na esquerda. Chega Edmar, pede jogar, perifio, tocou Edmar, recolheu o Diluso. Levantou de perna esquerda, mano, comanda, passa na cobertura, tira Wilson. Wilson tocou para Fagner, Fagner para Cristiano, Cristiano na frente para Rodriguinho, Rodriguinho para Guilherme. Dominou, girou, fintou, abriu na esquerda. Para Marlone, Marlone rolou curto para chegar tanto dentro de Cristian, Cristian para Marlone, Marlone domina do lado esquerdo do campo, feita a falta por dentro, soltou para Rodriguinho, para Marlone, vai da lateral de área, chega na liga do fundo, aí tem que fazer a volta. No que faz a volta, passou no liga de dois, mas deu de presente a jogada para Ariel Cabral. Ele chegou, deixou pelo time do Cruzeiro para Henrique, Henrique para Robinho, Robinho tocou por dentro, lançou para Sobis, Sobis para Robinho, Robinho tocou na frente, bom passe para Ariel Cabral, ele se manda para embora. Rolou na direita, na entrada de área, para baixo, entrou, chegou, cruzou, passa a bola na zaga. Alisson pega o rebote da liga de fundo, dominou, tentou, levou, sai com pode tudo da liga de fundo. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui, Mineirão, 30 minutos, 30 segundos, primeiro tempo. Corinthians 1, Cruzeiro 1, Capricotti. Oi, Silvério, segue 0-0, Atlético Paranaense e Flamengo. Botafogo está vencendo o Grêmio por 1-0, 0-0 Fluminense Internacional. Essa combinação de resultados tira o Corinthians da Libertadores, rebaixa o Internacional. Garrafa. Aqui na Vila Belmiro, 25-30 do primeiro tempo, Santos ainda terceiro colocado, tudo igual, 0-0 contra o América Mineiro. E aqui na Bandeirantes tem análise, 31 primeiro tempo, 1-1, Cláudio Zaitan. O Cruzeiro continua melhor, o Corinthians marca mal, o Corinthians tem uma zaga ruim. E quando tem um buraco ali pelas laterais, né, como está acontecendo ali com o Endo, toda hora, quem chega por ali, seja o Alisson, seja o Arrascaeta, seja o Ezequiel, leva a marcação do Endo. Sai para fazer a cobertura, o Balbuena. Teve um drible que o Balbuena tomou do Alisson. É que o Alisson acabou fazendo bobagem, saiu com bola e tudo. O zagueiro não pode tomar um drible daquele, não pode entrar seco daquele jeito, ele vai tomar um drible, é evidente. Então o Corinthians marca muito mal, velho. O Cruzeiro já teve 8 oportunidades de gol e o Corinthians só uma, exatamente aquela em que ele fez o gol. Tem que melhorar muito. Esse resultado não leva nada. Aliás, é uma competição boa, né? Qual das duas defesas é pior, né, Zaidan? Eu acho do Corinthians. Acha do Corinthians. Eu, com exceção da lateral direita, porque o Fagner é um bom lateral. Tem umidade na parede, vai de Baltec em rodapé, tem umidade na laje, vai de Baltec, banda líquida, Baltec, impermeabilizante colorindo o Brasil. Já chegamos a 32 minutos, etapa primeira do jogo, tá 1-1, o Corinthians domina com Fagner, Fagner virou por dentro do jogo, pra chegada do Lúcio, tocou com a marcha, a zaga do Cruzeiro tirou dali, vem no contra-ataque com sobe, sobe, abre do lado esquerdo pra Rascaeta, na ponta, soltou curto, tocou o jogo pra Alisson, Alisson pra Rascaeta, dominou, lançou por dentro pra sobe, sentou o primeiro, abre na ponta, soltou de novo pra Alisson, dominou, cruzou pra Manuel, a bandeira já tá marcando, irregularidade no ataque do Cruzeiro, impedimento de alguém, o Facincani. O zagueiro Manuel, né, estava à frente ali e aí, no caso, acabou atrapalhando todo o setor defensivo do time do Corinthians, e aí, portanto, o impedimento marcado com o Alisson também na participação do Léo. Tá certo, impedimento do Alisson, já no interior da grande área. 33, etapa primeiro do jogo, 33, tá 1-1. O Cruzeiro tenta de novo no campo de ataque, a bola foi tocada lá por dentro, sobrou pela direita, ficou para Robinho. Robinho lançou na esquerda para Sobes, por dentro para Rascaeta, para Sobes, entrou, bateu, tocou na zaga, pega o rebote, o goleiro Walter. Rafael Sobes agora não teve paciência para dar o último drible em cima do jogador do Corinthians e ficar cara a cara com o Walter. Quando a bola sobrou, ele bateu em cima justamente do jogador do Cruzeiro, o Arrasquete, que estava caindo por ali. E vai sair o Cruzeiro de novo no campo de ataque, mas a bola mal passada, tira Balbuena, tocou na frente, repartiu o Ezequiel soltou no lado direito do campo para Robinho, recolheu, sofreu falta, ele correu, bateu no comando para Sobes, afasta a zaga, tira dali, afasta o perigo, a defesa do Corinthians, bola tocada pelo lado esquerdo do campo, ficou para Fagner, ele sai jogando na sua intermediária, toca rapidamente para o Guilherme, que busca jogo no campo de defesa, tenta sair jogando nas latas, já parou para marcar uma falta, o Guilherme reclama, o árbitro dá uma dura dele, ele nem olha para o árbitro, vai embora, como se não fosse com ele, só tem carinho. Ele queria bater com pressa, e aí o Léo bloqueou o espaço do Guilherme, né, e portanto, ficou irritado, só a bola em cima do jogador do Cruzeiro, mas o árbitro só conversou. 34, primeiro tempo. Cruzeiro Corinthians e vem o time do Corinthians com Fagner por dentro, soltou o jogo curto, deu pra Camacho, Camacho outra vez pra Fagner, Fagner recolheu também um giro por dentro, soltou curtinho, tocou pra Cristian, Cristian pelo lado esquerdo do campo, deu o jogo pra Camacho, tocou na frente, afasta a zaga do Cruzeiro, falta pro Corinthians, retoma Balbuena, lá da esquerda, solta curto, toca para o Wendel, Wendel para Marlone, Marlone na frente, deu passe curto, soltou pra Romero, Romero recolheu outra vez pra Cristian, Cristian tenta sair pelo lado esquerdo do campo, deu para Marlone, ele recolheu, dominou, tocou curto, Sanato, deu jogo para Camacho, Camacho virou por dentro para Rodriguinho, Rodriguinho aqui do lado direito do campo, lançou para Fagner, já na intermediária contrária, vai para cima da marcação do primeiro, tocou no comando, afasta Manuel, o tiro dali, voltou pro Corinthians, bola tocada no comando, afasta Léo, tira de novo pelo Cruzeiro, toca na frente, o árbitro parou, marcou uma falta do zagueiro Hilton, tem cartão amarelo pro Wilson, e atenção torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui Mineirão, 35 e 30, primeiro tempo. Corinthians 1, Guilherme, Cruzeiro também 1. Oi, Caprigotti. Oi, Silvério, São Paulo faz o segundo no Morumbi, Gilberto, 2 a 0 no Santa Cruz, Garrafa. Aqui na Vila Belmiro, 30 minutos e 35 do primeiro tempo, o Copete acerta a bola na trave, mas segue tudo igual, Santos 0, América Mineiro também 0. Bandeirantes, que daqui a pouco tem Ricardo Capriotti, o Cruzeiro continua perdendo gols, hein, Patincani? Pois é, perderam gols, Rafael Sobes agora numa última jogada, ficou cara a cara com o Walter no lançamento pelo alto e bateu errado na bola ao fazer o movimento do goleiro, né? Então confirmado também o cartão amarelo para o Wilson por empurrar o Rafael Sobes no lance anterior. E vai sair jogando aqui outra vez o time do Corinthians, mas tem informação, Ricardo Capriotti. Só para fazer uma correção, porque eu tô falando que o jogo do São Paulo é no Morumbi já desde a abertura da jornada. Aqui, mas eu não quis te consertar, falei, não, ele vai despertar. Não. Agora você despertou. O campeão. Jogo é no Pacaembu, porque o Morumbi tá, esse jogo é há muito tempo no Pacaembu, não é que passou essa semana, semana passada, não, já há muito tempo. Não é a força do hábito me fez acreditar que o jogo era no Morumbi, mas é no Pacaembu, sem dúvida alguma. 2-0 para o São Paulo. Pois é, eu sabia que você ia consertar, por isso que eu não quis falar com você. Espera aí, espera. No segundo tempo eu ia te falar, viu, Capriota? Obrigado, Zé. Epocler, como Epocler, a gente segue numa boa. E se for fígado, Epocler, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita. E daqui a pouco, Ricardo Capriotti, que já sabe que o São Paulo está jogando no Pacaembu, vem aí para comandar o nosso intervalo. E aqui vem o Cruzeiro. A bola foi tocada no lado esquerdo do campo, ficou para Manuel. Manuel tenta a abertura no lado esquerdo, soltou curta, a bola ficou lá por dentro para Arrascaeta, Arrascaeta tocou, recebeu de volta, lançou mal, bateu na zaga, ainda ele conseguiu tocar na bola, mas muito para trás, chegou bem Henrique, consertou pelo Cruzeiro com dois toques de cabeça, fez a finta, soltou para Ariel, Ariel na esquerda para Alisson, tentou enfeitar, vai para a cobertura, tira dali, Romero ajudando a defesa do Corinthians, botou para fora, soltou pela linha lateral, já são 38 minutos, sobrado arremesso no lado esquerdo do campo com Edmar, Edmar tocou para Ariel, Ariel recua para Manuel, Manuel levantou para Robinho, subiu o zagueiro do Corinthians, tira Milton, esse é desajeitado até a alma, a bola vai voltar na entrada de área, ainda sobra para o Cruzeiro, ficou com Ezequiel, ele tocou por dentro, deu chute para Henrique, Henrique lança pelo lado esquerdo, soltou para Alisson, Alisson tentou a finta, cortou, levantou na área, desceu o Ariel lá por dentro, chegou, puxa Alisson, puxa por cima do gol pela liga de fundo, e o Cruzeiro perde mais uma chance, faz engano. Olha, mas jogadores da zaga do Corinthians batendo cabeça roda. Agora o Wilson foi marcar o Balbuena e esqueceram de marcar o Alisson, ficou livre. E aí o Wendel foi quem tentou tirar a bola dele. Sorte que o Alisson estava de costas e pegou mal na puxeta. Caso contrário, seria mais uma finalização perigosa do Cruzeiro. Por enquanto, 1-1 lá no Mineirão. Vem o sonhar gigante. Assine nessa empresa e acelere seu negócio com a banda larga mais rápida do Brasil. São 39 do primeiro tempo, o jogo está 1-1. Daqui a pouco, o Ricardo Caprigotti vem e sai jogando o time do Cruzeiro com Henrique. Toca na zaga central, deu para Léo. Léo rola pelo lado direito para Ezequiel. Ezequiel tenta passar pelo campo de ataque, abriu na ponta, recebeu de volta. Já parte para a intermediária contrária. Rola na ponta direita, soltou para Robinho. Robinho levantou para Ezequiel. Que é uma pasta, ataca do Corinthians, tira dali com bola tocada para Cristian. Cristian sai jogando no campo de ataque para Guilherme. Guilherme deu de presente para Léo. Léo tirou pelo Cruzeiro, tocou para Ezequiel. Ezequiel recorde e domina. Virou por dentro, soltou para Rafael Sobe, tocou na esquerda para Alisson, tentou penetrar. Vai para a área, cortou, pintou, bateu. Desliga na cobertura. Fagner toca pela liga de fundo. Faz engano. Pelo menos ganhou o escanteio, mas demorou demais o Alisson no arremesso lateral agora que ele teve vantagem. Para conseguir fazer espaço, hein, Tiberio? Cobrado, arremesso, o time do Cruzeiro vem, afasta a zaga do Corinthians, tira dali. Fica pensando, torcedor, como um vira conosco, placar do futebol. Campeonato Brasileiro, Mineirão, 40 minutos, 15 segundos, etapa primeira de jogo. Corinthians, 1, gol marcado por Guilherme, Cruzeiro 1, Arrascaeta, Vila Belmiro. Felipe Garrafa. Oi, Silvério, 35 minutos, primeiro tempo aqui na Vila, jogo susto, segue 100-0, América Mineiro também 0, Capri. Oi, Garrafa, o Botafogo segue vencendo o Grêmio por 1-0, 0-0 Atlético Paranaense e Flamengo, mesmo placar de Fluminense Internacional, essa combinação de resultados coloca Botafogo e Atlético na Libertadores do ano que vem e o Internacional na Série B de 2017. A classificação do campeonato vai terminar do jeito que rolou quase o ano inteiro, pelo menos por enquanto, né, Zaira? Não dá pra fazer milagre mudar tudo só na última rodada. O Santos continua cometendo os mesmos erros no mesmo tipo de jogo, né, Zaira? O América ganhou do Santos no primeiro turno. Tive resultado que arrebenta, né? Perdeu o Figueirense na Vila, quer dizer, esses jogos foram os que comprometeram o Santos em termos de disputa no título. Porque no confronto com o Palmeiras, ele conseguiu um empate aqui em São Paulo e ganhou na Vila Belmiro. Mas o problema para o Santos foram esses jogos aí, e com o América Mineiro de novo, hein, senhor? E a gente fica acompanhando, Zaidan, a gente que vive disso, que acompanha tudo. fica falando e o pessoal não concorda. Aí o técnico do Santos vem a público para dizer que o juiz é que prejudicou o Santos. Será que foram em todos os atos o juiz prejudicador do Santos? Até porque no campeonato do Ponte do Rio também os erros de arbitragem ficam diluídos, né? O problema do Santos não foi esse, foi perder pontos para esses times aí que estão na área de rebaixamento, alguns já caíram. E só perdeu pontos por erros dele mesmo, né? Desperdiçou chances incríveis nesses jogos todos. Né? Inclusive com o Figueirense na Vila Belmiro. Na América Mineiro, em Belo Horizonte, né? Agora hoje na Vila Belmiro, já não tem tanta importância, mas é a mesma coisa, continua tendo tudo errado em determinados jogos. Acho que é o relaxamento, viu, Zaidan? Só pode ser levado por esse lado. É verdade, isso aí a gente ganha fácil. Aí. Aprender que não é nada disso. E a falta da liderança, que eu acho que o Dorival Júnior não tem essa liderança. Escanteio para o time do Corinthians, o Wendel bateu, tira a taça do Cruzeiro, ela voltou por dentro, ficou para Alisson, uma faça de perna direita lá na frente para Rascaeta, ele não pôde chegar na bola, tentou chegar Robinho, chegou, tocou para trás, hein? Henrique puxa, tira dali, lá na frente para Rafael Soares, abre aqui no lado esquerdo do campo, tocou, jogou curto, tocou para Alisson. Recolheu, o lateral Edmar passou, pediu, ele viu, tocou 43. Edmar recolheu, tá 1-1, finzinho do primeiro tempo. Daqui a pouco tem Ricardo Caprigotti. Edmar recolheu, tirou por dentro, soltou curto, tocou para Manuel, Marlon para Robinho, derrubado. Do Christian que foi lá, parou, marcou. E o Rodriguinho dá uma dura no árbitro. Opa, Cincani. É, mas foi falta do Christian, uma falta muito dura. Ele deu um pontapé em cima do jogador do Cruzeiro. Merecia até um cartão amarelo. Falta no De Arrascaeta. Tá certo. E foi muito clara a falta, né? Não tem nenhuma dúvida de que foi falta. E o jogador do Corinthians que estava passando lá foi para cima do árbitro, o Rodriguinho, reclamando. Falta de emoção também. Aí toma cartão amarelo, vai reclamar de quem? E continua 1-1, quase 44 minutos, primeiro tempo do jogo. Estava na instância para fazer cobrança de falta o time do Corinthians, o time do Cruzeiro. É pelo lado direito, a barreira vai sendo cortada pelo Corinthians, tem três atacantes na barreira. Rodriguinho, Marlon e Guilherme. Falta cobrada, para bater na barreira, vai sair, sai Walter, jogou que faz a defesa. 44 minutos, primeiro tempo do jogo, 1-1. Walter Tomini levanta de perna direita do lado esquerdo para Marlon e subiu, tocou de cabeça para Rodriguinho. Ele desceu por dentro, agora vem para chegar dando lance de Wendel, tocou na frente, o árbitro vai dar, confere, mandou seguir. A bola fica para o time do Cruzeiro pela direita com Alisson, abre o curto para Rascaeta na ponta direita, soltou para Robinho, dominou, cruzou, tira, bem colocado, Wilson completa, o Cristian voltou por Cruzeiro para dominada, bateu na zaga, sobrou para Alisson, tocou, vai sobrar de novo para Alisson, no lado esquerdo do campo, tocou para trás para Edmar, dominou, cruzou na ponta do gol, nossa, que coisa feia, aí para a cobertura, tira a zaga do Corinthians, afasta com o lateral esquerdo, Wendel, ele toca na frente, vem para o lance, Ezequiel retoma pelo Cruzeiro, soltou para Léo, Léo toca na frente, a zaga tira dali, ainda volta para Ezequiel, Robinho vem ao seu lado, Ezequiel tocou para Robinho, na ponta direita para Rascaeta, tentou a fita, passe mal feito, tira na cobertura, afasta Cristian pelo Corinthians, arma contra-ataque, a bola sobrou para Rodriguinho, do lado direito do campo, soltou para Romero, Romero recorda ainda contra a marcação do primeiro, foi por dentro, tocou o jogo para checar para o Durante, dominou Rodriguinho, lançou da na frente, bateu na zaga, tira defesa, o árbitro parou para marcar, vai entrar para o Camacho, uma falta em cima de Ezequiel, Facincani. Pois é, o Camacho foi driblar um, dois, três jogadores, foi fominha, aí quando se atrapalhou com a bola, teve de derrubar o atleta do Cruzeiro para tomá-la, portanto não vale, falta bem marcada no campo de defesa do Cruzeiro. Certo, só mais um de acréscimo, não é, Facincani? Só mais umzinho, né, Silvio? É, tá verdade, bom demais. Vamos lá. Não merece acréscimo esse jogo, não. Oi, Capriotti. Então, o Silvério lá no Rio de Janeiro, o Richarlison perdeu um pênalti pro Fluminense. Danilo Fernandes, que é das poucas coisas boas do Inter nessa temporada, fez uma grande defesa e evitou o desastre maior, segue 0-0. E atenção, apito do árbitro, é fim do primeiro tempo no Mineirão. Vem aí, na Bandeirante, Ricardo Caprigotti. Valeu, Silvério. José Silvério, primeiro tempo de empate no Mineirão. 1-1, Cruzeiro e Corinthians. Esse é um resultado que serve para o Cruzeiro para ir à Sul-Americana no ano que vem, mas não serve para o Corinthians. O Timão saiu na frente, chegou a estar na Libertadores, mas com o gol de empate, caiu, está fora nesse momento da zona da Libertadores. Estão se classificando Botafogo e Atlético Paranaense. Já uma passada pelo placar dos outros jogos em andamento desta última rodada do Brasileirão. Agora o Felipe Fascincani acompanhando aí a movimentação, a saída dos jogadores no gramado do Mineirão, Fascincani. Pois é, o Caprotti, o Corinthians, claro, bastante decepcionado com o desempenho no primeiro tempo, fez o gol e nada mais. Não deu nenhum chute perigoso ao gol do arqueiro Rafael do Cruzeiro. Por outro lado, o time do Cruzeiro, 11 finas ações diante do Corinthians. Marcou apenas uma com o gloriosíssimo de Arrascaeta, mas de resto, bola na trave de Rafael Sobis. O próprio Rafael Sobis perdeu um gol cara a cara com o arqueiro Walter do time aqui no Parque São Jorge. Algumas coisas precisam ser mudadas no Corinthians, caso contrário, o segundo tempo vai ser de muito sofrimento para quem só precisa vencer. Vencer o Cruzeiro e aí, claro, depois torcer para outros resultados. Mas a vitória do Corinthians diante do Cruzeiro, ela é obrigatória. Esse empate não resolve em nada a vida do Timão, independentemente do que aconteça no campeonato. Viu, Caprioli? É isso aí, ó. O Flamengo tá fazendo serviço pro Corinthians lá em Curitiba. Tá empatando, tá segurando o Atlético Paranaense por lá. Então só depende agora do Corinthians nos últimos 45 minutos, né? Se o Corinthians faz um gol aí e o Flamengo continua segurando o furacão, Corinthians vai a Libertadores e o Atlético fica fora. Tá agora nos pés do Corinthians. É claro que se o Atlético fizer um gol no Flamengo lá, aí não depende mais do Corinthians, aí não tem jeito. Mas por enquanto, se o Corinthians estivesse vencendo, o Atlético Paranaense daria uma mãozinha, o Corinthians iria a Libertadores da América. Já uma passada aqui nos outros jogos em andamento, daqui a pouquinho vamos à Vila Belmiro com o Felipe Garrafa para Santos e América de Minas. Agora o Cláudio Zaidan conta pra gente como foi esse primeiro tempo, esse empate parcial no Mineirão, Zaidan. Ô Caprotti, o Cruzeiro foi muito mais perigoso, o Cruzeiro atacou muito mais, finalizou muito mais, o Corinthians marcou mal. Pelo lado do Wendel, o Cruzeiro chegou diversas vezes e o problema do Cruzeiro foi errar demais na finalização, porque teve várias oportunidades com o Alisson, com o Arrascaeta, com o Robinho, com o Sobis, e só fez um gol, esse do Arrascaeta. O Corinthians fez, na única chance real que teve, fez o gol. Com a bola cruzada, a um desvio na área, condição normal do Guilherme, porque o lateral direito do Cruzeiro, Ezequiel, dava condição, o Guilherme fez o gol. Isso por 7 minutos. Mas o Cruzeiro, até aquele momento, já estava atacando muito mais. O Corinthians fez o gol e não mudou isso. O Cruzeiro continuou chegando com facilidade. A defesa do Corinthians marcou mal. O meio-campo do Corinthians marcou mal, e a sua defesa. Deu espaço demais para o Cruzeiro trocar passe, chegar com velocidade. E o fato é que, no final das contas, o Cruzeiro desperdiçou a chance que criou, mas foi o time que mais atacou, que mais ficou com a bola. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo e teve problemas crônicos na marcação. Tem de melhorar isso para tentar a vitória no segundo tempo, Ricardo Capriu. É isso aí, Zaidan, vamos ver se melhora, né? Vamos ver se o Corinthians muda um pouquinho aí, dá uma revigorada no segundo tempo, porque se mudar, se conseguir a vitória, pode ir a Libertadores da América. Tempo e placar de jogo na Vila Belmiro, Santos e América de Minas, Felipe Garrafa. Chegamos a 45 minutos do primeiro tempo, a placa vai subir agora, mais um minuto de acréscimo. Teve um atraso em razão das homenagens à equipe da Chapecoense. O jogo, por enquanto, xoxo, fraquinho, apenas uma bola na trave do Copete. De resto, nada mais, viu, Capriotti? O goleiro Vanderlei só trabalhou com os pés quando recebia a bola atrasada. O jogo é fraco e o Santos continua apertando, mas por enquanto, 0-0, Capriotti. Como foi a homenagem aí na Vila, hein, Garrafa? Assim como aconteceu na Copa do Brasil, Capriotti, jogadores, membros até da imprensa estavam, olha o ataque do Santos agora, o Thiago Maia isolou, estavam intercalados com alguns jogadores do América Mineiro e alguns jogadores do Santos, e por isso teve um minuto de silêncio. Um membro da bateria da Polícia Militar estava por aqui também, com uma marcha fúnebre, algo bastante emocionante, e um vamos, vamos, Chapé. Esse foi o grito entoado pelas arquibancadas aqui da Vila Belmiro, uma homenagem bastante singela, sobretudo em razão até do mascote da Chapecoense, o índiozinho, que estava por aqui foi bastante bajulado pelo Ricardo Oliveira. E acabou, Capriotti. Primeiro tempo de Santos 0, América Mineiro 0. Com esse resultado momentâneo, o Santos permanece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Não consegue faturar ainda aquele prêmio a mais. Caso consiga a vice-colocação, ele sim conseguirá R$3.300.000 em premiações. Por enquanto, fica com 7,4 milhões, também é um bom dinheiro para os cofres do Santos, mas ainda pode melhorar, contando com o empate do Flamengo contra o Atlético Paranaense e o Santos vencendo, aí sim garante o vice-campeonato nacional. Capriotti. Valeu, valeu. Tá aí, portanto, o Felipe Garrafa com o destaque lá da Vila Belmiro. O Palmeiras vira o jogo lá no Barradão, marca o segundo, 2-1 pro Palmeiras contra o Vitória. O Alexandre fez o segundo no finalzinho do primeiro tempo, mas olha, por enquanto ainda não é suficiente pro Internacional, não. Também tá ficando aí, de repente, nos pés do Inter, não é? Mas tem que tirar um saldo, uma diferença no saldo de gols muito grande. Não tá fácil a vida do Inter, não. Ah, no final do jogo, no final desse primeiro tempo, o Richarlison perdeu um pênalti pro Fluminense, o Danilo Fernandes fez uma grande defesa. O Danilo, que aliás, tem sido um dos destaques do Internacional. O Internacional está fazendo uma campanha pífia, não é? Mas o Danilo Fernandes tem sido das raras coisas boas do Inter nessa temporada. Salvou o time de novo aí hoje, não é? Defendeu esse pênalti, porque se o Flu faz 1-0 aí, vai pro intervalo vencendo por 1-0, aí tinha deitado a vaca do Inter mesmo, né? Tinha ido pro brejo definitivamente, mas resta ainda uma esperança. Não tá fácil não, o Inter precisa vencer, tem que tirar um saldo de gols importante aí. O Sport vai empatando com o Figueirense lá na Ilha do Retiro por 0-0, está indo a 45 pontos também. Se o Internacional vencer, vai ficar com os mesmos 45 pontos de todo mundo, mas o saldo dos outros times ainda é melhor, não é? O Sport tem um saldo aí melhor em relação ao Internacional de 2 gols. Então, vida do Inter não está fácil. Daqui a pouquinho, uma atualizada no placar esportivo deste domingo dos jogos que estão fechando a Série A do Brasileirão de 2016. 5h54. 7 minutos de intervalo no Mineirão, 1 para o Cruzeiro, 1 para o Corinthians. Pode cair água na cozinha, no banheiro, caixa d'água e o terraço, pode molhar inteiro. Se tiver impermeabilizado, pode até vir um dildo, eu estou preocupado. Mas tem que ter Baltec, impermeabilizante, tem que ter Baltec. Super flexível, faço aplicação, com Baltec não tem mais infiltração. Baltec manda líquida, impermeabilizando o Brasil. Baltec! Feche os olhos, relaxe, transporte seu corpo e mente para um lugar calmo e sereno. Epa! Estava imaginando dentro do meu novo caminhão forte. Nova linha cargo Dodge Shift com câmbio automatizado. É outra sensação de dirigir. Mais conforto e menos desgaste. Sem nenhuma troca de marcha. Além de 10% menos consumo de combustível. O mais econômico da categoria. Saiba mais em www.fordcargotorqueshift.com.br. Todos juntos fazem tanto melhor. Oi, aqui é o Márcio Garcia e para minha família saúde é tudo. Como vai? Tudo bem? Uma marca de tecnologia com produtos de qualidade que o Brasil inteiro já conhece e você pode confiar para toda a família. Por isso, Neoquímica é mais do que remédio. É o remédio da família brasileira. Autorizado, correu, bateu o Wendel na boca do gol, bola desviada, é gol! Do Corinthians! É de Guilherme, camisa 10! Cobrado, escanteio, Corinthians! A bola foi descada da boca do gol pela defesa do Cruzeiro, sobrou livre à frente! Entrou Guilherme, veio de trás, desviou, tocou pro fundo do gol! Aberto o placar no Mineirão! Camisa 10, Corinthians 1, Cruzeiro 0. Patrick, o gol do Guilherme no Campeonato Brasileiro se apresentou como a função dele hoje manda, como centroavante oportunista. O Rodriguinho no primeiro pau. O zagueiro do Cruzeiro ali, o Ezequiel no setor defensivo, dava condição do impedimento. O Guilherme dentro da pequena área, cutucou para o gol vazio. Corinthians, por enquanto, fazendo a parte dele, Tuvério. E vem Cruzeiro com Rafael Sobes, tocou na esquerda para Alisson, dominou o Edmar, passou, ele foi por dentro, levou na entrada da área, cruzou no peito de Sobes, recuou a jogada para Robinho, tocou na direita, bola batida, é gol! Cruzeiro! Arrasta! Ah, camisa 10, numa bela tabela, uma entrada de canteado. Bateu cabeça, ninguém marcou. O Rafael Soares, ele tabelou com o Robinho, já abriu para a Rascaeta, bateu cruzado no meio das pernas do Bruno Walter, bola no fundo do Corinthians, na marca de 24 minutos, etapa primeiro do jogo, empata o Cruzeiro, Corinthians 1, Cruzeiro 0, Felipe Fatincani. Gol no gol do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro, do Cruzeiro nessa competição, e ali nenhum jogador do Corinthians, velho, teve vontade de roubar a bola. Porque o Alisson pegou a bola na esquerda, ninguém chegou. Rolou pro Sobis, que fez até foquinha com a bola na área, ninguém tomou a bola. Abriu pro Robinho, devolveu pra Rafael e falou: faz, garoto. Minha puta, que vontade de ir a conduzir sua energia. Caralho, desafio superar. Meu nome é Pipoca, sou um cachorro. E os meus humanos não desgrudam de mim. E nem do Naldanet. Dá pra assistir séries famosas, os filmes mais novos e programas de TV, até fora de casa. Pipoca, sai de chutar. Ah, não. Mas vem ela roubar meu lugar. Quem assina Net HD TV com o Nau tem poder sobre a programação. Por R$ 49,90 ao mês no Combo Multi, você aperta o play em milhares de conteúdos. Ligue 4004-8844 ou vá a uma loja Claro. Vem curtir gigante. Consulte condições de aquisição. 6 horas. Hora oficial do Brasil. Horário brasileiro de verão. Estamos no intervalo de Corinthians 1, Cruzeiro também 1. 13 minutos de intervalo. Lá no Mineirão, outros jogos que estão em andamento. O Atlético Paranaense vai empatando com o Flamengo por 0-0. Fluminense e Internacional também empatam por 0-0. O Flu perdeu um pênalti no finalzinho da primeira etapa. O Botafogo está vencendo o Grêmio por 1-0. Ponte Coritiba 0-0. O Sport está empatando com o Figueirense por 0-0 também. E o Palmeiras virou o jogo no final da primeira etapa. Vai derrotando Vitória por 2-1 lá no Barradão. Uma vitória de virada do Palmeiras que saiu perdendo. Na Vila Belmiro, o Santos está empatando com o América de Minas por 0-0. Por enquanto, com essa combinação de resultados, quem está indo à Libertadores da América? Botafogo e Atlético Paranaense. O Corinthians está ficando na sétima posição. E no rebaixamento, quem está indo para a Série B em 2017 é o Internacional, que vai empatando com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Tivemos hoje também Mundial de Clubes, duas partidas. O América do México venceu o Jeonbuk Hyundai por 2-1. O América está classificado para a semifinal. E o Kashima Antlers derrotou o Mamelodi Sundowns por 2-0. O Kashima também se classificou para jogar a próxima fase do Mundial de Clubes. E pode ter aí uma final entre a América da Colômbia, o Nacional da Colômbia, contra o Real Madrid. Na próxima fase, nas semifinais, vamos ter Jeonbuk Hyundai contra o Mamelodi Sundowns. Esse jogo ainda é da terceira fase, né? Daí vai sair o adversário do Real Madrid. E o Nacional, o Atlético Nacional da Colômbia, vai enfrentar o Kashima Antlers já na próxima quinta-feira. 6:02, estamos chegando aos 15 minutos de intervalo no Mineirão. Corinthians e Cruzeiro empatam por 1-1. E aí, Felipe Fascincani, times retornando aí, alguma movimentação de mudança, de alteração? Corinthians precisa dar uma sacudida nesse time, hein, Fascincani? Precisa sim, Caprotti. Olha, de observação, só o Cruzeiro no gramado, voltando lentamente também o time do Corinthians. Agora nos túneis de acesso, ou no caso o único túnel, né, de acesso ao gramado do estádio do Mineirão, túneis internos em centro e respectivos vestiários e, claro, aquele túnel central que vai, obviamente, para o gramado. E o Corinthians voltando lentamente, Cruzeiro já no campo, mas aparentemente sem mudanças no time comandado pelo técnico Mano Menezes, que hoje está nas cabines. Sidney Lobo está no banco de reservas porque o Mano foi expulso no último jogo do Inter, do Cruzeiro contra o Internacional, placar e 1-0 derrota. Muito bem, os times vão lentamente voltando. Ô, Zaidan, o problema é que tem alguma coisa aí que dá pro Oswaldo Oliveira fazer para tentar mudar esse panorama? O Corinthians já não tem muita coisa de diferente aí, mas algo que de repente hoje possa funcionar, Zaidan? Bom, quando você olha pro banco, você não vê muitas opções. Tem ali o Léo Jabá, que participou quase nada desse campeonato, é uma opção. É o Luca e o Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Gustavo. Quer dizer, não há muita esperança para o Oswaldo no banco. Mas é fundamental que o Corinthians marque melhor do que no primeiro tempo. No primeiro tempo o Cruzeiro teve uma liberdade tremenda para entrar na área, para finalizar. Finalizou 10 vezes, não teve 10 oportunidades contra apenas uma do Corinthians. Então é fundamental mudar isso. Não é nem questão de trocar uma peça por outra, mas o posicionamento do time. Só que, como o Corinthians tomou um empate, não basta apenas marcar bem, tem que atacar mais. Se não, só uma vez fez o gol, é verdade, pelo lance do Guilherme, mas apenas uma vez. Uma única oportunidade teve o Corinthians em todo o primeiro tempo. Para quem precisa ganhar, não precisa dizer que é pouco, né? É pouco. Diga, Garrafa. Desculpe interromper aqui, que eu tô aqui ao lado do Elano. O Elano acabou de receber uma homenagem belíssima, o último jogo dele. Vai entrar, né, Elano? Tudo indica que você vai fazer ainda a despedida ainda hoje, né, Elano? Boa tarde, que homenagem bonita agora aqui no telão da Vila Belmiro. Agradeço, né, todas as pessoas que fazem parte da minha vida. O jogo é importante, temos que vencer o jogo. Se tudo estiver correndo bem, com certeza eu vou entrar. Se o Bri voltar para que eu possa entrar também, com certeza estou apto para jogar. Mas é muito gratificante, é um momento muito importante da minha vida. Agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui, as pessoas que não conseguiram vir. É uma tarde, um dia muito especial para mim. Estou muito feliz, obrigado. E ainda não acabou o jogo, claro, mas o que a gente pode esperar? O que o torcedor do Santos pode esperar nessa sua nova função? Assim que acabar o jogo, você já assume como auxiliar técnico mesmo? Estou pensando primeiro no jogo, né? Importante a vitória do jogo. Esse é o nosso objetivo, é um jogo importante. E aí, depois de janeiro, na série, a gente vai se programar para voltar e tomar um cigarro. Obrigado, Elano. Boa despedida. Valeu. Obrigado. Elano falou rapidinho com a gente aqui. Daqui a pouco, os jogadores também, todo mundo voltando aqui da comissão técnica, Caprioli. Sim, mudou o Corinthians, né, Fascincani? Mudou o Corinthians. Aliás, duas mudanças no Corinthians. Pelo que eu estou observando aqui, o Romero, camisa 11, foi embora. E aí vem a campo Giovanni Augusto, camisa 17. A outra mudança, Guilherme Arana, camisa 13, no lugar do Camargo, número 29. E aí, com isso, o Wendel passa a ser um dos meias de armação do Corinthians, como for no jogo contra o Internacional, Caprioli. O Zaidan explica essa alteração no segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais com a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. Com ele, alô, José Silvério. Pois não, Ricardo Caprioti. Agora não, você tem muita coisa para informar e depois ainda tem o terceiro tempo aqui na Bandeirantes. O Cruzeiro não mexeu, é o mesmo time do primeiro tempo. Apita o árbitro, bola rolando no Mineirão. Da Bandeirantes, torcendo pro jogo dar uma melhoradinha, um pouco mais vontade dos dois times. Aí o time do Corinthians, bola tocada para Cristiano. Esquerdo da sua saca, deu jogo para Valbuena, Valbuena tocou o da frente, deu jogo para o Wendel parte bem para o campo de ataque, leva como atacante, dá por dentro, chegou o Guilherme, pediu, ele preferiu rolar atrás para a chegada de Marlone vira do lado direito do campo, soltou o jogo, tocou para a penetração de Giovanni Augusto, vai tentar a fita, rolou na área, está impedido o Rodriguinho, completamente impedido e ainda chutou para fora. Fascincani. Não contente em estar fora da posição, ainda erra o alvo, né, Silvério? Será que o corintiano pode ter esperança de um segundo tempo melhor? Pois é, ainda estávamos com três jogadores impedidos do time do Corinthians. Como é Epocler, a gente segue numa boa. E se for fígado, é Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Já passamos do primeiro tempo, do primeiro minuto do segundo tempo. E vem Cruzeiro no campo de ataque, bola pelo lado direito do campo. A bola foi tocada para Arrascaeta, girou na ponta. Tocou o jogo, chegou Ezequiel, cruzou da boca do gol. Vai lá por dentro para Alisson. Tentou a finta, levantou, foi desarmado. Puxa, ataca do Corinthians, tira dali, voltou o capote, fica para a defesa do Corinthians, tira como pode Fagner, vai jogando pelo lado direito do campo, tenta passar ao campo de ataque, chegou, roubou o time do Cruzeiro, com a chegada do Henrique, Henrique tocou para Alisson, na esquerda para Edmar, Edmar levou, preferiu a finta, vai recuar a jogada, prefere outra finta, levou por dentro, soltou para Robinho, dominou Robinho, rolou para Ezequiel no pico de Garga, dominou, cruzou, afasta Léo, de cabeça tira pelo time do Corinthians, abre no lado esquerdo do campo, soltou o jogo, soltou para a arrancada para a esquerda de Marlone, Marlone se manda para entrar contra a marcação do primeiro, levou, vai para cima do zagueiro Léo, tocou por dentro, recebeu na tabela, vai bater, bateu cruzado, pega no canto direito, Rafael subindo bem, ou passa em canto. Quase que sem querer o Marlone faz um gol, porque a tentativa dele era de cruzamento para o meio da área para encontrar o Guilherme, aí a bola no meio do caminho desvia no Léo e quase que prende o Rafael, que bem posicionado fez a defesa, tiver. Vai sair jogando contra a vez o time do Cruzeiro no campo de ataque, bola tocada para Alisson, foi desarmado, voltou para o time do Cruzeiro, subindo o Ariel Cabral, mas ele foi desarmado, insistiu, brigou, roubou, tocou para fora, a bola se perde pela lateral, arremesso para o time do Corinthians, bateu na frente, Cristian soltando o jogo pela direita, para a chegada de Giovanni Augusto, ele recorta a zaga, deu curto para Wilson, Wilson no lado esquerdo do campo, tocou para a saída do lance de Wendel, o Wendel tenta armar o contra-ataque do Corinthians, girou na esquerda, sobrou a jogada para Marlone, Marlone rodou pelo lado esquerdo do campo para Guilherme, Guilherme tocou para Arana, Arana recolhe, recua para Wendel, Wendel girou por dentro, soltou curto para Rodriguinho, Rodriguinho tocou na esquerda para o Wendel, passou Marlone, pediu, ele viu, tocou, Marlone chegou, cruzou, fechado, na ponta do gol, passa por todo mundo, gol do lado vai ficar para Edmar, que domina pelo Cruzeiro, tira o curto, toca lá na frente, afasta a zaga, voltou, rebota ainda para o time do Cruzeiro, subiu pelo lado esquerdo do campo, Rafael sobe, está atropelado, é falta nele, o árbitro parou, marcou, Rafael bateu, mas não estava valendo, caído, o jogador do Corinthians, o árbitro segurou o jogo, e pede o atendimento ao Wendel, que coloca as mãos na região da perna direita, com dores ali no tornozelo, na disputa de bola, pior para o jogador do Corinthians, que ainda por cima fez a falta no Rafael Soares. E já chegamos a 4 minutos da etapa final do jogo, está 1-1. Daqui a pouco tem o terceiro tempo, Ricardo Caprigotti vai comandar aqui na Bandeirantes. E vai sair jogando o time do Corinthians, mas o árbitro ainda espera pacientemente o Wendel amarrar a sua chuteira. Ele foi atropelado, se machucou e agora está preparando-se para voltar, mas demora um ponto para estar pronto para o jogo. Enquanto isso, o tempo vai passando. São 4 minutos e 30 segundos. Etapa final do jogo. Daqui a pouco tem o terceiro tempo. Tem Ricardo Caprigotti aqui na Bandeirantes. Vai para Cicane. Ele está mantendo a média dele como visitante no campeonato, né? Na competição, no ranking dos visitantes, apenas o décimo na competição, com 18 pontos conquistados em 18 jogos disputados. Somado com essa partida, o Corinthians vai chegando a 19 pontos em 19 jogos, ou seja, 33% de aproveitamento, toma um pontinho sempre fora de casa, pena que não resolve a vida, né? É verdade, e essa média não dá para passar na 33%. Ah, não, é longe, né? Pro Corinthians. Ah, baixíssima, né? É. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro, aqui Mineirão. 5:30, primeiro e segundo tempo. Corinthians 1, Cruzeiro também 1. Vila Belmiro, Felipe Garrafa. Muito velho, daqui a pouco a bola rola no segundo tempo. Os últimos detalhes sendo ajustados. Daqui a pouco tem o segundo tempo de Santos e América Mineiro. Tudo igual, 0-0. Oi, Garrafa, o segue 0-0 também para Atlético Paranaense e Flamengo lá em Curitiba. O Botafogo está vencendo o Grêmio 1-0, o Fluminense vai empatando com o Internacional 0-0 e o Palmeiras está vencendo o Vitória no Barradão 2-1. Umidade na parede, vai de Baltec, rodapé, tem umidade na laje, vai de Baltec, manta límpida, Baltec, impermeabilizante, colorindo o Brasil, 6 segundos tempo do jogo, vem Corinthians, bola tocada para Guilherme Arana, no lado esquerdo do campo, soltou o bom passe, tocou para a saída no lance de Marlone, Marlone recuou para Guilherme, Guilherme para Christian, Christian pelo lado direito do campo para Rodriguinho, Rodriguinho lateralmente, soltou o jogo, tocou para chegar para o Fagner na ponta direita, lançou curto, soltou a jogada para Giovanni Augusto, chegou para Christian, Christian de novo para Giovanni Augusto, cruzou por dentro, a bola vem para Rodriguinho, puxou, tocou para Guilherme, abre no lado esquerdo do campo para Marlone, a defesa do Cruzeiro só olha, Marlone abre pelo lado esquerdo, soltou curto, tocou para Guilherme Arana, de novo, lançou para Marlone, Marlone recua a jogada para chegar para o Wendel por dentro para Christian, Christian virou, o Cruzeiro se fecha todinho, o Corinthians só cara direita, para bem para Giovanni Augusto, tentou arrancar da entrada, Garga girou por dentro, chega para a cobertura, a zaga do Cruzeiro tira dali, a bola sobrou com o Maruel, que abre pelo lado esquerdo para Arrascaeta toca lá na ponta, lançou o bom passe para Alisson, Alisson se manda, Arrascaeta acompanhou, Alisson prefere Gafinta, limpou, cruzou, bateu na zaga, sobrou para Sobis, Sobis recua a jogada, toca para Ariel Cabral, no lado esquerdo de novo para Alisson, Alisson ajeitou, cruzou, tira para trás, afasta Valbuena, toca por perto, gol pela liga de fundo, campeio, opa, Sintani. E lá em Portugal diriam que o Valbuena tirou o pão da boca do atacante, no caso era o Alisson ali para fazer o cabeceio, e tiver o Corinthians vai se segurando como pode, tá difícil, hein? É, tá difícil mesmo, escanteio pro time do Cruzeiro, lá na ponta esquerda, daqui a pouco tem a informação, Ricardo Cabrigosi vem aí, tem gol importante na rodada, escanteio pro Cruzeiro, para a partida, na boca do gol, desliga de qualquer maneira, Valbuena tirou do goleiro, mas a bola sobrou na esquerda, ficou para chegar para o Rodriguinho. Oi, Cabrigosi! Oi, Silvério, o Sport faz 1-0 no Figueirense, lá em Recife, gol de Rogério, esse gol está decretando o rebaixamento do Internacional para a Série B. O Inter estava a um gol para permanecer se o resultado se mantivesse com um empate lá em Recife. O Sport abriu o placar e agora não tem jeito, o Inter está indo para a Série B. Tá certo, que é uma pena, mas o Inter provocou isso num ano muito ruim e além de tudo com muita arrogância de alguns dirigentes. Epocler, com Epocler a gente segue numa boa, e se for fígado, Epocler, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E vai sair jogando, passou para vez o time do Corinthians, bola tocada para o Wendel, Wendel recorde no campo de defesa, fez a falta por campo, soltou para Marlone, Marlone tocou por Gigantalado, deu jogo para chegada do lance, dominou Guilherme, Guilherme pela direita, tocou para Fagner, Fagner para Christian, Christian recorde, domina 9 segundos tempo do jogo, tá 1-1, Cruzeiro e Corinthians, bola tocada pelo lado direito do campo, vem para Guilherme, Guilherme, segunda jogada para Christian, pelo lado direito do campo, soltou para Fagner, Fagner arranca, faz um chuveirinho lá pelo lado direito do campo, tocou para Rodriguinho na lateral de área, dominou, cruzou para Fagner, entrou, levantou para a desviada, é gol, Marlone! Gol do Corinthians! Gol de Marlone, camisa 8! Rápida pelo lado direito no seu ataque. O Corinthians envolveu a defesa do Cruzeiro com enorme facilidade. A bola foi cruzada na boca do gol. A defesa continuou falhando. Chegou pelo lado esquerdo no campo. Marlone desceu de cabeça e botou no fundo do gol do Cruzeiro. Na marca de 10 minutos, etapa final do jogo. Marlone, camisa 8, Corinthians 2, Cruzeiro 1. fácil. Cane! É o sexto gol do Marlone no Campeonato Brasileiro e meio gol também pro Rodriguinho. Que jogada dele no setor direito. Parou a bola, fez um giro que, olha, destroçou a zaga do Cruzeiro. Ficou todo mundo descompensado por ali. O Fagner na passagem, muito inteligente, observou o Marlone no segundo pau, que de cabeça colocou no canto direito para fazer 2-1 Corinthians. Que, olha, mais uma vez volta a fazer a parte dele em busca da Libertadores, Silvério. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui, Mineirão. 11, segundo tempo. Corinthians 2, Cruzeiro 1, Capricote. Foi, Silvério, com essa combinação de resultados, o empate parcial de Atlético Paranaense e Flamengo lá na Arena da Baixada, o Corinthians volta a se garantir na Libertadores. Garrafa. E aqui na Vila, mesmo com esse resultado, Ricardo Oliveira faz o gol, 1-0 para o Santos. Com isso, o Santos momentaneamente vice-campeão brasileiro, um ponto à frente que o Flamengo. Pois não, Garrafa. E aí, Cláudio Zaidan, 11:30, etapa final, vem Cruzeiro, a bola batida, gol! Ezequiel! Do Cruzeiro! É Ezequiel! Camisa 30! Contra-ataque rapidíssimo pelo lado esquerdo do campo. A bola foi lançada por Robinho. Um belo passe na direita. Chegou Ezequiel no pico esquerdo da pequena área. Com a enorme categoria. Com o lado. O lado interno do pé direito pegou de chapa como o Denis e botou no fundo do gol do Corinthians. Na marca de 12 minutos, etapa final do jogo. Ezequiel, camisa 30. De novo, está tudo empatado. Cruzeiro 2, Corinthians 2. Passe em cane. E o primeiro gol do jovem lateral direito do Cruzeiro com a camisa do Clube Mineiro. Ele que, olha, pegou um corredor esquerdo ali livre na zaga do Corinthians. Arana marcando mal. O Marlone, que deveria acompanhá-lo, ficou só observando e ainda empolgado com o gol, todo o ambiente do estádio. Não viu outra passagem do Ezequiel, ficou cara a cara com o Walter e, como você me disse, chapou para empatar 2-2, Silvério. E agora vem Corinthians, o contra-ataque na esquerda com o Marlone. Tentou de calcacar, tirou o Ezequiel, insistiu o Marlone, os dois disputam, a bola fica ainda para o time do Corinthians, lá por dentro sobrou para o Wendel. O Wendel lançou no comando para Guilherme, tentou levar, Marlone pediu, ele cortou, virou, bateu mal. A bola tocou na zaga, ficou para Alisson, cobrou para o Cruzeiro, tocou por dentro, soltou, jogou na sua intermediária para Robinho, recuou para Manoel. Manoel tirou dali, tocou do lado esquerdo do campo, lançou, jogou para Ariel Cabral, ele parte para o campo de ataque na ponta esquerda, soltou para Alisson, dominou, cruzou na direita para Robinho, entrou, limpou, pintou, bateu, é gol, e que golaço! Gol do Cruzeiro! Camisa 19, num contra-ataque rápido pelo lado esquerdo do campo, o Cruzeiro envolveu a defesa do Corinthians, a bola foi de novo cruzada, da esquerda para a direita, a bola foi tocada por Alisson, chegou Robinho, a entrada da grande área, dominou, limpou, pintou, cortou, de perna esquerda, de chapa, conseguiu colocar no fundo. Do Corinthians, um belo gol na marca de 14 minutos, etapa final do jogo, vira o Cruzeiro 3, Robinho, camisa 19, Corinthians 2, Patincani. Silvério, posso chamá-lo para o destaque desse gol rapidinho? A chapa do Corinthians está esquentando, porque de chapa 2-2, agora 3-2 com o Robinho. E o setor esquerdo do Corinthians é praticamente um salão de festas para desfile de qualquer convidado. E o Cruzeiro tenta e rola por ali. Agora o Robinho apareceu. Lançamento do Alisson da mesma forma, cruzado. Nenhum jogador na marcação. E ele cara a cara ali com o goleiro Walter. Cortou para um lado e fez 3-2 Cruzeiro. E eu... Usei bem a chapa do sanduíche, né? Achei na hora certa. Achei a parte interna do campo para pular a chapa. Pois é. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro, Mineirão. 15 minutos, 40 segundos, segundo tempo. Cruzeiro, 3. Corinthians, 2. Ricardo Caprigotti. Pois o velho Chaves faz o terceiro do São Paulo no Pacaembu, 3-0 contra o Santa Cruz. O Palmeiras segue vencendo Vitória no Barradão por 2-1. E o Inter vai empatando com o Fluminense no Rio, 0-0, Garrafa. Aqui na Vila Belmiro, 10 minutos do segundo tempo. Santos vai vencendo 1-0. Gol de Ricardo Oliveira contra o América Mineiro. Com esse resultado, Santos é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Tem umidade na parede, vai de Valtec, roda pé. Tem umidade na base, vai de Valtec, manta líquida. Valtec, um permeca feliz ano de colonizo Brasil. Vem Cruzeiro para a tocada, na liga de fundo. Cruzou Ezequiel na vaga, para se perder pela liga de fundo. Escanteio para o Cruzeiro bater a defesa do Corinthians. Parou, pedindo impedimento. De forma equivocada. De novo, mais um erro de marcação do setor esquerdo. E Ezequiel deitando e rolando no jovem Guilherme Arana. Escanteio Cruzeiro, Arrascaeta na bola. Escanteio para o time do Cruzeiro na ponta direita, quase 17 minutos, etapa final do jogo. Escanteio, Cruzeiro vai para cima, Arrascaeta toma distância para cobrar o escanteio, correu, bateu na boca do gol, subiu, desceu na zaga, agora vai botando para sobe, sangrou, bateu, tocou na defesa, voltou para Henrique, botou lá dentro, afasta, Wilson tira dali, voltou no lado esquerdo do campo para a tocada, tabelou, Alisson recebeu de novo, chegou, rolou na zaga, entrou Henrique, bateu na zaga. Passa, Cristian, tira dali pelo time do Corinthians, arma contra-ataque no lado esquerdo do campo, a bola foi solta, tenta partir por campo de ataque no lado esquerdo do campo, vai com derrubada, é falta nele, amarelo pro Ezequiel. Autor do gol empate do Cruzeiro na ocasião do jogo, fez a falta em cima do Marloni, o cartão amarelo muito parecido com o que tomou o outro parceiro dele de lateral do Cruzeiro, o Edmar, no primeiro tempo, por usar o braço em cima do jogador Guilherme, dessa vez o Marloni. Fim da força que conquista Diga, fico de capuz elétrico, energia que move o seu mundo. Cobra falta e vem pro campo de ataque. O time do Corinthians fala tocada para Cristian pelo lado esquerdo, lançou curto, deu um jogo para a saída do lance de Guilherme Arana, recolheu todo mundo, soltou na zaga para Balbuena, tocou para Wilson. Corinthians vai para cima, a situação não ficou boa para ele. Wilson recolheu, tocou por dentro para Rodriguinho, lançou Léo, chegou, tirou da liga, passou pelo Cruzeiro, tocou para fora, tocou pela liga lateral, arremesso do lado esquerdo do campo, tomou distância, fez a cobrança rapidinho, que tinha de Arana, tocou na esquerda para o Wendel para Marloni, Marloni recolheu, dominou, pisou na bola, tentou a finta, recolheu de novo, soltou para Arana, dominou, cruzou, fechado, passou, chega na cobertura de Mar, de cabeça, tira dali, toca a bola para fora, toca pela liga lateral. Forte cargo, 24-29, toque chip de contante, automatizado. Para a sensação de dirigir mais conforto, potência e economia. E vem Corinthians na direita com Fagner, tentou a finta, limpou, dominou, girou, cruzou para Marconi, chegou empurrando, o juiz não viu, mas conseguiu. Marconi levou junto à liga lateral do campo, recuou a jogada, soltou curto, tocou para Arana, para Wendel. O Wendel na frente para Marconi, dominou, Arana foi, ele virou por tanta fata, saca do Cruzeiro, tiraria o Cabral, voltou para Cristian, pegou pelo segundo. O Corinthians virou na ponta, soltou para Fagner, dominou, cruzou, Manuel, chegou, girou, tirou dali, botou para fora, Caprigotti. Pois o velho William Potter abre o placar para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, 1-0 contra o Coritiba. Vem sonhar gigante, assine na empresa, se divirta seus clientes com a maior programação em HD. Sai jogando o Corinthians de novo para o campo de ataque, vem da direita, a bola foi solta curta para a penetração de Giovanni Augusto. Ele tabelou, recuou, ficou para Cristian. Cristian toca pelo lado direito do campo. Deu jogo para a chegada de Wilson. Wilson na ponta direita para Fagner. Tabelou, recebeu, girou por dentro. Bola mal passada. Fata Edmar. Tira pelo time do Cruzeiro. Toca lá na frente. Agora vai sobrar. Saca para Wilson. Wilson recua pro goleiro Walter. Walter tira dali. Abre do lado esquerdo da sua defesa. Tocando o jogo para a saída de Balbuena. Balbuena para Christian. Christian para Wilson. Wilson tenta levar por campo de ataque. Giro curto contra a marcação do primeiro. Tocou de novo. Deu passe curto. Soltou. Recebeu de volta Christian por dentro. Tocou para Balbuena. Balbuena vai passar da defesa. Campo de ataque. Dos na esquerda. Soltou o jogo para Arana. Arana na frente. Lançou para Maicon. Tenta adianta. Pela nossa perde pela Liga Lateral. É negócio para o time do Cruzeiro. Liga atenção, torcedor. Confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro aqui, Mineirão. 20 minutos, 40 segundos, segundo tempo. Cruzeiro 3, Corinthians 6, Capivete. Oi, Silvério, segue Atlético Paranaense 0, Flamengo 0, Grêmio 0, Botafogo 1. O Internacional vai empatando com o Fluminense por 0-0. O Inter está sendo rebaixado, Atlético Paranaense e Botafogo se garantindo na Libertadores do ano que vem. Bandeirantes, que daqui a pouco tem o terceiro tempo, tem Ricardo. E aí, meu caro Flávio Zaidan, quase 22, 3-2 Cruzeiro, Zaidan. Silvério, o problema do Corinthians no campeonato é crônico. Foi o ataque, dificuldade de fazer gol. Mas hoje, a defesa comprometeu toda a atuação do time. Quando eu falo defesa, não são só os zagueiros, não. A marcação no meu campo, por isso marcou mal o tempo todo. O Cruzeiro está chegando com muita facilidade, vem de novo. E vem de novo o time do Cruzeiro. O Carrabinho tocou forte demais. Boa tarde, coalizão. Ford Cargo 24-29, torque X com campo e qual automatizado. Para a sensação de dirigir, mas conforto, potência e economia. Ele vai contar toda a história da rodada importante do final do Campeonato Brasileiro. Oi, Facincani. Velho, cartão amarelo para o Balbuena. Disputa ali com o Arrascaeta no meio de campo. O árbitro deixou a jogada seguir. Depois amarelou o zagueiro do Corinthians. Tá certo e vai sair jogando. O time do Corinthians chega para a cobertura. Ezequiel no peito. Amorteceu por conta do Rafael fazer a defesa, Facincani. Com muita tranquilidade. Silvério, olha só, nessa questão de retrospecto do Corinthians do ano, como é que foi o Campeonato Brasileiro dele, né? O primeiro turno com o Tite ainda praticamente no comando, o Corinthians terminou na terceira colocação com 34 pontos, a melhor defesa da competição até então com 15 gols sofridos e era o quinto melhor ataque com 28 marcados. Só que o segundo turno do Corinthians, terrível, né? Até agora no segundo turno é o 15º colocado com apenas 21 pontos conquistados, tem o sexto pior ataque com 18 gols marcados e a quinta pior defesa com 24 gols sofridos. É um desequilíbrio absurdo, né? Vencer por um Figo nunca fez tanta diferença. Figo fica com os elétricos conduzindo a energia que move o seu mundo. E aí, meu caro Garrafa, na Vila Belmiro, Santos 1-0 com o gol do Ricardo Oliveira. Como é que vai o jogo, Garrafa? Muito melhor que o primeiro tempo, viu, Silvério? Santos pressiona, tem a posse de bola, começou avassalador com o gol do Ricardo Oliveira logo aos 3 minutos desse segundo tempo e a pressão segue no Santos. O América Mineiro só assiste, ainda dá tempo de ampliar, Silvério. Tá certo, e aqui 23:40, etapa final do jogo. O Corinthians tá perdendo a chance da Libertadores. E vem aqui por campo de ataque o time do Cruzeiro. A bola vem pelo lado direito do campo, ficou com Henrique. Henrique tabelou, recebeu de volta. Robinho tentou pegar a zaga do Corinthians, tirou, mas essa bola ficou para a Arrascaeta. Ele dominou pelo time do Cruzeiro, recolheu na ponta, enrolou-se com a bola, perdeu para a chegada de Christian. Christian tocou no lado esquerdo do campo, Marlone pegou, mas passou errado. O Cruzeiro retomou com o Robinho e do campo de ataque ele viu o gol do Rafael e recolou longe por quando ele sair e fazer a defesa. E Rafael sai jogando rapidinho, tocou o jogo para Manuel. Manuel virou por dentro na zaga central para Léo. Léo recolhe, abre jogo lá na frente para Robinho. Tocou de primeira lateralmente para Ezequiel. Na frente para Robinho, tentou devolver de calcanhar. Christian chegou, roubou pelo time do Corinthians. Comemorou, vai jogando pelo lado direito do campo. voltou com o jogo para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto puta na frente. Chegou o caminho da intermediária contrária. Tenta passar pelo lado esquerdo. Fez a volta. Tenta a fita. Pouco a fita. Dominou. Girou na ponta. Soltou para Marlone. Na lateral de área. Limpou para Giovanni Augusto. Cruzou no pé do zagueiro do Cruzeiro. Mas o juiz já estava parando. Impedimento do ataque do Corinthians. Patincani. Pois é. Um pouco à frente ali quando recebeu o passe o jogador do Corinthians. Pela esquerda, o Giovanni Augusto. E aí, Silveira, é o seguinte. Você já viu aquela expressão tempo de vacas magras, né? Provavelmente, o ano que vem, deve ser assim para o Corinthians ser Libertadores. Esforços mais humildes. Por enquanto, apenas o João atacante Luiz do CRP confirmados para o ano que vem. O Corinthians que deve ter os retornos do Maicon, volante que está emprestado à Ponte Preta, e o Moisés, lateral esquerdo, emprestado ao Bahia. E espera também contratar jogadores para a zaga, Silveira. O Hernando do Internacional interessa. Felipe Santana, ex-figueirense, agora no Krasnodar da Rússia, foi oferecido, assim como Bruno Rodrigo. Enfim, tem dinheiro, tem muitas boas peças, né? E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro, aqui Mineirão, 25:50, segundo tempo. Cruzeiro 3, Corinthians 2, Vila Belmiro, Garrafa. Segundo tempo, 20 minutos, Santos vence 1-0, gol de Ricardo Oliveira. Com esse resultado, Santos vai se tornando vice-campeão nacional, Capriotti. Foi, Garrafa, agora não vai dar para o Internacional. Douglas abre o placar para o Fluminense lá no Juventus Coutinho. 1-0, o Inter está indo abraçar a Série B em 2017. Portanto, Inter em situação quase definitiva vai para a Série B do futebol. E vem para o campo de ataque aqui o time do Cruzeiro, desce com o Henrique. Ele toca no lado esquerdo do campo, afasta do fundo do Corinthians com o Cristian, toca na ponta direita, lança um bom passe para arrancada do lance, sumiu o bom pela direita, o Giovanni Augusto cruzou muito para trás, bateu na zaga, ficou repasse para Rafael Gomes. Ele recua de domina, faz a volta, tocou na zaga para Manuel abre pelo lado esquerdo do campo para Alisson de volta para Manuel. O Cruzeiro toca a bola, estamos chegando a 27 minutos, ele soltou por dentro, deu para Robinho, tabelou Robinho, virou o novo, de novo lateralmente para Elimar para Robinho para Manuel na frente, tocou o jogo para Alisson arrancou, soltou para Ariel toca do lado direito do campo para Henrique, soltou para Ezequiel para Henrique, o Cruzeiro toca a bola, Henrique por dentro para Ariel Cabral, ele soltou curto para Robinho para sobe, domina, faz a volta pelo lado direito do campo, tocou para Ezequiel para Robinho, lançou pelo lado direito do campo para Henrique soltou para Robinho, abre no lado esquerdo, está em pé do lado, o Bandeira apontou para dentro com Robinho demorou demais para fazer o lançamento. O Alisson também não entendeu quando avançou à frente da zaga do time do Corinthians. Daí quando o Corinthians foi buscar também, Silveiro, interesses do mercado, Vitor Cuesta, do Independiente da Argentina, e Luan do Vasco, se deparou com preços altíssimos. Só o Luan custa 3 milhões e meio de euros por 60%. O Corinthians não tem essa grana agora, né? Tá certo. Olha, eu acho muito engraçado, Zaidan. Os filhos brasileiros são assim. Quando eles vão comprar, eles querem baratinho, pechincha. Quando vão vender, querem uma fortuna. Não tá jogo assim, né, Zaidan? Não, e às vezes os times desesperados e com pouco dinheiro contratam muitos jogadores e contratam mal. Gastam muito dinheiro trazendo jogadores que na verdade não são reforços, né? Às vezes você tem a solução lá dentro. Pega um menino lá, o jogador da base e tal. Mas sai contratando, Silvio. Geralmente de baciada e errando de mão. Foi o exemplo que tá aí hoje. Internacional de Porto Alegre, né? Internacional, eu acho que foi o time que gastou mais dinheiro no Campeonato Brasileiro. E quando começou o Campeonato Brasileiro, veio aquela história que o Internacional tinha o melhor time do Brasil pro Campeonato Brasileiro. Mas aí não foi bem assim, não, né? Não. Infelizmente, o Internacional foi uma campanha trágica. Agora, o time não era tão ruim para fazer uma campanha como essa que foi feita. Mas foram erros demais, inclusive mudança de treinador. O Falcão mal chegou, já foi demitido. Trocou de técnico demais. Mexeu o Cruzeiro, né, Patincani? Mexeu o Cruzeiro. O Alisson, camisa 11, foi embora. Vem a campo o Rafinha, camisa número 70. Mudança estrutural ali. Saiu praticamente o atacante pro meia que joga um pouco mais aberto. Tá certo. O Rafinha é bom, Zaidan? É veterano, jogou muito tempo no Coritiba, né? Jogador rodado. Agora o Alisson jogou muito bem, hein? Muito bem. Ótima atuação do Alisson. Ele deixou a defesa do Corinthians norteada ali pelo lado esquerdo. Ele e Robinho foram os principais responsáveis pelo fato do Cruzeiro estar ganhando esse jogo até aqui. Viraram o jogo. Robinho deu um passe e fez um gol. Um senhor passe e um golaço. E o Alisson deu o passe pro gol do Robinho. Tá certo. E aí, portanto, a alteração do Corinthians também, né, Fafinca? Pois é, vem aí o Léo Japá, camisa 18, atacante, e foi embora, pelo visto, o Wendel, camisa número 62 no Corinthians. Léo Japá? Léo Japá. 18. Esse vem da base. Não tem sentido o Japá, não. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Brasileiro, Mineirão, 30 minutos, 15 segundos, segundo tempo. Cruzeiro, 3, Corinthians, 2, vai garrafa. Aqui Vila Belmiro, Silvério, segundo tempo, 24:40, o Santos vence 1-0, gol de Ricardo Oliveira e, por enquanto, vice-campeão nacional, Capriotti. Oi, garrafa, Chaves faz o segundo dele, o quarto do São Paulo no Pacaembu, 4-0 contra o Santa Cruz. Ravanelli, o segundo da Ponte Preta contra o Coritiba, 2-0 no Moisés Lucarelli. E aí, todos aí, Zaidan, já se vão 31 minutos, etapa final de jogo, 3-2, e aí, Zaidan? Só o Marlone conseguiu fazer alguma coisa no time do Corinthians, né? Ele tentou algumas jogadas, fez uma jogada muito boa no começo do segundo tempo, quase saiu gol. O Rafael acabou fazendo a defesa, mas o Corinthians mostra dificuldade para reagir no jogo e continua marcando muito mal. E o Wendel, que havia sido achado do Oswaldo Oliveira, levando o Arana lá para a esquerda, e o Wendel para o meio, ele fez isso contra o Internacional e não funcionou, foi embora e retornou o Jabá. Esse foi campeão, inclusive, na Copa São Paulo do Corinthians. É muito lento na utilização dos jogadores da base. É muito difícil que eles consigam uma chance. Vamos ver se esse menino cabe no lugar aí, até porque é melhor investir na molecada do que trazer jogador que não resolve nada. Vem o Sonhar Gigante, assine nas empresas e tem atendimento técnico que resolve tudo em até 4 horas. Aliás, o que me impressiona do Corinthians, eu sei, ainda um pouco mais do Corinthians, que bater a falta ali sem nenhum efeito, é que o Oswaldo Oliveira não está nem aí, né? Parece que não está preocupado com nada que está acontecendo. É, o Oswaldo não tem essa garantia oficial de que começa, eu acho que tem que terminar. Porque como ele vai... se garantiu, hein, Zé? Mas como ele vai terminar o ano pressionado, ainda mais que ele consegue virar esse jogo. A primeira derrota em fevereiro não vai ter pressão. Não vai ter pressão em cima dos jogos. Acho muito difícil. E com pouca grana para melhorar consideravelmente o elenco. Ele vai ter que trabalhar com um elenco de um nível muito parecido com esse deste ano, se der. É, e ele já tem que conhecer o elenco, né? Porque não é tão grande, ele já está há algum tempo aí, né? E vem Cruzeiro, arranca Robinho, sobe, pediu o Robinho, tocou, sobe, se decolou na linha de fundo, com o da terra, solta pra fora pela linha de fundo. Quase que o Cruzeiro chegou! Fafinca. É, e ele foi pressionado ali pelo Balbuena na disputa de bola. O Rafael Sobes pegou o livre, aberto pela direita. Quase que o Cruzeiro faz o quarto. E aí repetiria o placar do último encontro dos dois pela Copa do Brasil, 4-2 do Mineirão. Tá certo. E o Corinthians tenta sair jogando no campo de defesa. Já são 33 minutos. Etapa final de jogo. Cruzeiro 3, Corinthians 2. Tá aí jogando o time do Corinthians no campo de defesa. Bora vem pra checar para ele. Rodriguinho. Rodriguinho tomando o tanto. Olha para a marcação do primeiro. Virou na esquerda. Soltou pra checar. Tando o lance. Chegou o Corinthians. Estão jogando o Guedes de Arana. Recua na zaga. Toca curto pra Wilson. Wilson lateralmente pra Fagner. Fagner tenta passar o ataque. Girou na ponta dele. Direita, soltou curto, tocou para Jabá, Jabá recolhe, recua de novo, solta na zaga central para Wilson, Wilson toca no lado direito, para Guilherme, para Giovanni Augusto, tocou por tanta bola, sobrou para Cristian, Cristian abre no lado esquerdo da zaga, tocou curto para Balbuena, que abre na esquerda para Guilherme Arana, ele soltou por tanto, tocou o jogo para Marlone, Marlone recuou de novo, tocou para Balbuena, Balbuena soltou para Wilson, Wilson tocou na direita para Guilherme, passa errado, tira na cobertura Edmar, arma contra-ataque lá por dentro, soltou o jogo para Henrique, Henrique para Sobe, o árbitro já parou, marcou uma falta na entrada de Guilherme sobre Henrique, Fafinca. E premiado com o cartão amarelo, deu um tranco muito firme em cima do ex-companheiro dele de Cruzeiro. Tá certo, aliás, um tranco com a ajuda do braço também, né? Então, claro, tranco forte, meio empurrão, meio tranco. Tudo, ficou velada, é o pacote todo. É verdade, valeu tudo. Marcou a falta claramente. Vai jogando o time do Cruzeiro. Toma na recuada pro goleiro Rafael. Levanta de perna direita no campo de ataque. A zaga do Corinthians tirou. Ficou pelo lado direito do campo. Sobrou para Fagner. Fagner que é corintiano. Quase 35. Fagner tocou para saída do lance de pau. Buena, pau. Buena toca pelo lado esquerdo do campo. Deu para Cristian. Cristian tocou lá na frente. Vai chegar para fazer o quarto. A zaga do Cruzeiro. Chegou com falta. O Ariel Cabral. O árbitro parou e marcou. Passe em caneiro. Pois é, a falta na região do meio de campo, agora em cima do Guilherme. O Rodriguinho se apresenta por ali, deixa a bola para o Cristian, vem Corinthians com pressa. Epocler, como Epocler, a gente segue numa boa. Esse fígado é Epocler. E pelo que seria o sintoma, o médico deverá ser reconsultado. Daqui a pouco tem Ricardo Capricotti, tem o terceiro tempo e toda a história do campeonato brasileiro. Atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Brasileiro, Mineirão, 35 e 30, segundo tempo. Cruzeiro, 3, Robinho, Arrascaeta e Ezequiel. Corinthians, 2, Guilherme e Marloni. Vila Belmiro, Felipe Garrafa. Aqui na Vila tiveram 30 minutos do segundo tempo, o jogo volta a ficar sonolento, mas o Santos vence, 1 a 0, gol de Ricardo Oliveira, Capriotti. Oi, Garrafa, o Palmeiras segue vencendo, vitória lá em Salvador por 2 a 1, o Sport está derrotando o Figueirense 1 a 0 e o Fluminense está derrotando o Internacional no Rio de Janeiro 1 a 0. Umidade na parede, pede para o Tec Rotapé, tem umidade da marcha, pede para o Tec Manta Líder, para o Tec Invermeca Felizande, colorindo o Brasil. E vem aqui para o campo de ataque, o time do Corinthians, do lado esquerdo do campo, está na sacada para Giovanni Augusto, ele virou o peito, Marloni pediu, ele fechou por dentro, ficou preso, não me gritou, entrou com a jogada, tocou para Arana, Arana no lado esquerdo do campo, deu um jogo para chegar no lance, dominou Marloni, faz a volta lá pelo lado direito do campo, chegou Wagner, veio de trás, dominou Wagner na ponta direita, tocou o passe curto, lançou o jogo para chegar pelo Chapá, Chapá recuou para Cristian, Cristian dominou, tocou por dentro, bom passe para Balbuena, no lado esquerdo, tocou o jogo, deu curto para Kipiar de Arana, ele ficou por dentro para Guilherme, puxa jogo na internet, a área vira por dentro, deu para Wilson, Wilson rola pelo lado direito do campo, soltou para Cristian, Cristian tocou na frente para Javá, ele abre na ponta direita para Fagner, tentou a finta, perdeu a jogada, roubou, Rafinha pelo time do Cruzeiro, que voa na zaga, tira como pode de mar, toca pela linha lateral, vencer por um cinco nunca fez tanta diferença. Os e carros elétricos e o conduzido energia que move o seu mundo. Daqui a pouco tem Ricardo Capricotti, tem o terceiro tempo e vem aqui no campo de ataque, descendo o Corinthians, do lado esquerdo do campo com o Guilherme de Arana, ele tocou na frente, bom passe, afasta bem na cobertura, Léo, enche o pé, toca lá no campo de ataque, o goleiro Walter sai, vem quase na sua intermediária para tocar rapidinho, deixando o jogo com o zagueiro Balbuena, Balbuena vai tentar passar ao campo de ataque, já tocou e abriu do lado esquerdo do campo, soltou para checar no durante de Arana. Aranda por dentro, deu o gol do para a penetração do lance, a Giovanni Augusto, subindo o gol por dentro, até para secar dando lance, tocou para a frente, subindo o Cristian, Cristian soltou para Léo Javá, abre para a direita, bateu na zaga, voltou, cruzou na zaga, pela língua do fundo, Sampaio, quando o Cruzeiro já vem a campo Marcos Vinícius depois da cobrança de escanteio do Corinthians. Tá certo, Marcos Vinícius, com a camisa número 20, vem aí no time do Cruzeiro. Mas primeiro vem escanteio para o time do Corinthians. Está tendo antes da alteração. Viva escanteio, subiu, viu? Um toque de cabeça, passou por cima do gol. Tem perigo, tem perigo. Ah, tem perigo algum, Wilson. Subiu com muita força e não conseguiu a direção. Momento, o Rafael sobe e vai embora. O Cruzeiro vai agora valorizar o resultado. Tá certo, é a típica alteração, pagar a tempo. Só isso, né, Zaidan? Sim. Pode ver se é o meio aí, o jogo ainda do Cruzeiro. Pode ser um bom jogo, não sei muito. Agora, essa plaquinha aí do Mineirão tá grande, sim, viu? A plaquinha, é economia, 15 anos, né? Não, é por essa parte. Porque precisamos comprar papai, não é? Não, eu acho que vai ser o um ano inteiro que vem. Vai ficar no 24 do 19, Torque Chifre de Concôndio, automatizado. É outra sensação de dirigir, mais conforto, potência e economia. Bandeirantes, daqui a pouco tem Ricardo Capribati, tem o terceiro tempo. Já está quase tudo definido no Campeonato Brasileiro. Vem Cruzeiro, Robinho adianta a bola. Chega para a cobertura, tira a zaga, afasta o perigo, está jogando rapidinho. Bola tocada lá por dentro para Christian. Christian solta lateralmente, deu jogo para penetração de Fagner. Fagner abre lá na frente, tira a zaga do Cruzeiro, mas o árbitro marcou falta do Edmar. Ele caiu, meteu a mão na bola, é falta que Fagner chegou, bateu. Já passamos de 40, não valeu a cobrança. E atenção, torcedor. Confira conosco o placar do futebol. Campeonato Brasileiro, aqui Mineirão, 40 minutos, 30 segundos, segundo tempo. Cruzeiro 3, Corinthians 2, Vila Belmiro. Gapa! Aqui na Vila Silvério para a despedida de Elano. Daqui a pouco vai entrar em campo, faz o seu último jogo como jogador profissional para um público de mais de 7.500 torcedores na Vila. O Santos vence o América Mineiro por 1-0, Capriotti. E o São Paulo faz o quinto no Pacaembu, Luiz Araújo. São Paulo 5, Santa Cruz 0. Segue Sport 1, Figueirense 0, Vitória 1, Palmeiras 2, Fluminense 1, Internacional 0. Daqui a pouco tem um empate do Inter, viu, Capriotti? Não vai demorar, não. Vai ficar 1-1, mas não muda nada, né, Capriotti? Não, não muda nada, Silvério. Não muda nada. O gol do Gustavo Ferrarese não muda nada pro Internacional. Até porque precisaria de mais um gol e precisaria torcer ainda para o Sport perder para o Figueirense, ou pelo menos empatar com o Figueirense lá em Recife, que não está acontecendo, né? O time está vencendo e por isso o Inter está sendo rebaixado. Esse gol não resolve nada a vida do Inter. Vem o Zagar gigante, a Filinet empresa se acelere seu negócio com a maior banda larga mais rápida do Brasil. Aqui vai dar, o Corinthians vai ficando distante da Libertadores, muito distante, né, vai dar? Muito distante, estaria revirado, né, tomou a virada, o Corinthians teve duas vezes vencendo o jogo, fez 1-0, fez 2-1, mas foi um time que marcou mal demais. O Cruzeiro teve oportunidade para fazer mais 2-3 gols, é que o Cruzeiro errou nas finalizações. Mas foi uma partida defensivamente péssima do Corinthians, né? O meio campo, não é só a defesa não, o meio campo marcou mal. O Cruzeiro teve liberdade o jogo todo para chegar pela direita, pela esquerda, trocar passos. Foi um jogo até fácil para o Cruzeiro, pela maneira como o Corinthians não marcou. O Corinthians foi péssimo no seu setor defensivo, embora tenha feito dois gols, entregou o jogo para o Cruzeiro, porque não conseguiu marcar. O Cruzeiro conseguiu ter liberdade no primeiro minuto até agora, 40 no segundo tempo. E não basta só empatar também, não, né, Zaidão? Tem de revirar. É virar. E está difícil, que está no fim do jogo. Cruzeiro mexe, não é fácil então. Vem a campo William, camisa 9, ex-Corinthians, atacante na vaga do De Arrascaeta, camisa 10, o Uruguai pegou no jogo. Tá certo. E vem aqui pro campo de ataque o Cruzeiro, mas tira a zaga do Corinthians, foi jogando rapidinho, com bola tocada para Cristian, no lado esquerdo do campo, só para que a caramba vive. Cruzeiro com o Rafinha, tentou sair jogando derrubado, entrou por trás pra valer o Guilherme Aranda. Que pegada firme, sem nenhuma razão, e o time do Cruzeiro vai para cima. Não há necessidade dele fazer isso, um jovem como Aranda, não é, Fatincano? Não, e ele deu um chute em cima do camisa 70, o Rafinha, e se o árbitro quisesse, o expulsaria. Ele praticamente agrediu o jogador do time do Cruzeiro com um, sabe, um bico ali na por trás, acertou tudo ali também, Cidade. Nossa senhora, é verdade. Veio, não? Cartão amarelo foi pouco pra ele, né, Zaidan? É, isso mostra também que o time já tá abrindo mão da possibilidade de reagir, né? Por isso que não tá conseguindo atacar. Isso vai provocando esse nervosismo. Foi uma partida muito ruim de todo o setor defensivo do Corinthians. Então, o Cruzeiro jogou muito à vontade. E aí o Arana, que entrou no segundo tempo, também acabou ficando nervoso demais. Né? Os erros do Corinthians levam os jogadores a reagirem assim. Né? O Wilson, por exemplo, já no primeiro tempo estava dando pernada para todo lado. Né? É verdade, realmente o Corinthians, sabe o que eu achei, ainda mais do que tudo isso que você falou, um pouquinho mais do que você falou, é que o time do Corinthians está sem interesse, parece que está mal fisicamente. Né? E tecnicamente é um time ruim? Não, né? Tecnicamente você falou, né? Agora eu acho que está cansado, não tem ninguém, mas está. Na hora decisiva do campeonato você não pode ficar cansado. Tem muito tempo que o Corinthians não joga, né? Duas semanas. Ele não jogou, né? Duas semanas. Uma coisa tá errada. Aliás, o Oswaldo de Oliveira não é muito chegado a treinamento mesmo, não. Aí a marca de 45 minutos, etapa final de jogo. Cruzeiro 3, Corinthians 2. Daqui a pouco sobe a placa do acréscimo. E ainda não subiu. Daqui a pouco. E vem pro campo de ataque. Terceiro Corinthians. Do lado esquerdo do campo. Com Marlon. E tocou pra Guilherme. Não pega. E Henrique chega no Juru. Tirou dali. Enche o pé tocando no campo de ataque. Lá já não há mais ninguém do time. O Cruzeiro chega pra cobertura. Falcoenda. Subiu pelo Corinthians. Por tempo. Tocou a jogada. Deu para Cristian. Cristian abre pelo lado esquerdo do campo. Deu um jogo curto. Tentou partir do time do Corinthians. Mas o Cruzeiro retoma a posse. Ele pode estar jogando rapidamente. Bola solta do lado direito do campo. Vai para Rafinha, dominou Rafinha, passou o Robinho, ele tocou, saiu o goleiro de defesa da festa. Oi? Mais três, velho, mais três jogos, portanto, até 48. Na verdade, agora serão mais dois, porque já estamos aos 46. É, dois minutos a mais de jogo aqui no Mineirão, tá 3-2 para o Cruzeiro, que no final termina com uma vitória que não muda nada na vida dele, mas fica a vitória por aí. E vem no campo de ataque o time do Corinthians, na direita, com a bola tocada para Gilberto Augusto, cruzou para Marlone, dominou, levantou da direita para Guilherme, entrou, puxou, afasta a zaga, chegou na boca do gol, tocou de qualquer maneira. O Léo Jabá, da defesa do Cruzeiro, joga. Mas que lentidão do Léo Jabá, que entrou tão novo, gordo e sem preparo físico, hein, Patrick? É isso que é jovem, 20 anos, uma bola dessa tem que ter vontade pra fazer o gol, pra chutar. Demorou demais, pensou muito, perdeu a chance. É verdade, o time do Corinthians inteiramente fora de forma. E vem no campo de ataque, o Cruzeiro chegou, Fagner tirou na primeira, tirou na segunda. Mas o repartiu para o William, que participa do jogo pela primeira vez, ele recua e domina, girou um pouco mais atrás, deu o jogo para Cabral, Cabral abre outra vez o lado esquerdo do campo, são 47 minutos, etapa final do jogo, 3 para o Cruzeiro, 2 para o time do Corinthians, e vai sair jogando no campo, de defesa o time do Cruzeiro, com bola tabelada pelo lado esquerdo do campo, ninguém segura. Oi, Capriotti! Oi, Silvério, terminou lá no Rio de Janeiro, no Juliette Coutinho, 1-1, Fluminense Inter, o Inter está rebaixado para a Série B em 2017. Tá certo, é uma tristeza para o futebol, um time tão forte, tão grande como o Inter, ir para a Série B. E a Série B fica mais valorizada, sempre tem um grande. Apita o árbitro! É fim de jogo no Mineirão! Cruzeiro 3, Arrascaeta, Ezequiel e Robinho, Corinthians 2, Guilherme e Marlone. O Corinthians não vai para nenhum lugar no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também não. Por isso foi com o jogo apenas razoável. E aqui na Bandeirantes tem, vem aí o terceiro tempo, vem Ricardo do Caprigote. Valeu, Silvério, José Silvério. Ei, Corinthians, olha a vitória do Corinthians hoje, por incrível que pareça, daria classificação, né? Porque o Atlético Paranaense está empatando com o Flamengo 0-0 lá na Arena da Baixada. Não significa dizer que o Atlético permaneceria com esse empate até o fim, né? De repente o Corinthians vencendo lá, o Atlético até conseguiria um gol. Mas o Corinthians tem obrigação de fechar esse campeonato com uma vitória, né? Para pelo menos, olha, fiz o meu papel, não deu lá em Curitiba, não deu lá com o Botafogo na Arena do Grêmio, Botafogo e Grêmio. Mas o meu papel eu fiz, nem para isso esse time do Corinthians serviu em 2016, nem para fechar o ano com uma vitória cumprindo o seu papel. Os jogadores vão saindo aí, já nós vamos falar muito mais dessa derrota corintiana, do rebaixamento do Internacional para a Série B e da vitória do Santos, que está garantindo o vice-campeonato para o time aí na Vila Belmiro, não é, Garrafa? É isso, Capriotti. Estamos na marca aqui dos 43 minutos do segundo tempo, só da Santos. Agora aquela fase toca para a esquerda, toca para a direita, com o gol de Ricardo Oliveira. E com o empate entre Flamengo e Atlético Paranaense, o Santos vai se tornando vice-campeão brasileiro e ganhando uma diferença aí de 3,3 milhões de reais, Capriotti. É isso aí. Então daqui a pouquinho vamos voltar lá para Vila Belmiro, vamos acompanhar todo o noticiário dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos que estão terminando, né? Tem um ou outro jogo aí para finalizar, para terminar, mas as partidas estão terminando. Quando o Sport faz o segundo gol no Figueirense, 2-0 para o Sport contra o Figueirense, é para colocar mesmo uma pá de cal definitiva no Internacional. Mas nem que agora o Sport perdesse, tomasse a virada do Figueirense, não ia dar, porque o Inter só empatou com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Vamos falar disso tudo no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Está chegando na Bandeirantes o terceiro tempo. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Hipoclet. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Baltec Manta Líquida. Ford Caminhões. NET e Fios e Cabos Elétricos. Fio. Terminou mais uma partida da história do futebol do Brasil, mas aqui na Bandeirantes, só na Bandeirantes, a bola continua rolando. É o terceiro tempo do futebol Bandeirantes, agora o jogo é só nosso. Terceiro tempo da Bandeirantes, oferecimento. Dorinho tomou um novo Dorinho, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ford Cargo 2429 Top Shift com câmbio automatizado. É outra sensação de dirigir. Jadlog, 10 anos transportando encomendas para todo o Brasil. Jadlog é pra já. Sonda Supermercados, onde tudo é mais gostoso. No Sonda você entra cliente e vira fã. E a outra, maravilha de cerveja, beba com moderação. Terceiro tempo, Bandeirantes. Terceiro tempo pela rede Bandeirantes de rádio. Terceiro tempo depois de Cruzeiro 3, Corinthians 2. Terminou para o Corinthians de maneira melancólica esse brasileirão, né? Corinthians poderia ter ido a Libertadores, porque lá em Curitiba, finalzinho do jogo lá em Curitiba, o Atlético Paranaense vai empatando com o Flamengo por 0-0. Se o Corinthians tivesse vencido, terminou agora, 0-0 Atlético Paranaense e Flamengo. Se o Corinthians tivesse vencido, ficaria com a vaga do Atlético, não é? Porque o Botafogo venceu o Grêmio lá em Porto Alegre e é o outro classificado para a pré-Libertadores em 2017. Vamos então aos jogos, aos resultados, as partidas que já terminaram, jogos encerrados nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Atlético Paranaense e Flamengo 0-0, além de Cruzeiro 3, Corinthians 2, terminou Fluminense 1, Internacional também 1, o Inter está rebaixado para a Série B, Grêmio 0, Botafogo 1, Botafogo vai a Libertadores, Ponte Preta 2, Coritiba 0, Ponte, uma belíssima campanha em 2016 para a Ponte Preta, grande campanha da Macaca, comandada pelo Eduardo Batista lá em Campinas. O São Paulo goleou o Santa Cruz por 5-0 no Pacaembu, terminou de forma digna aí, né, o São Paulo, em Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni de olho ali na molecada, né, de olho nos jogadores, a goleirada foi lá e fez o dever de casa, goleando o Santa Cruz. Terminou Vitória 1, Palmeiras 2, grande vitória do Palmeiras, uma vitória digna. Palmeiras tinha tudo para relaxar, né, já campeão, não tinha mais nada aí para fazer, mas que nada, Palmeiras foi lá e sapecou 2-1 no Vitória em Salvador, grande vitória do campeão Palmeiras, termina o campeonato com 80 pontos. Finalzinho de Santos 1, América de Minas 0, Sport 2, Figueirense 0, lá em Recife. Vamos ao Felipe Fascincani, que vai monitorar aí o Oswaldo de Oliveira, não é, Facincani, a entrevista coletiva aí do Oswaldinho. Eu não sei não, viu? Eu não sei não. O Zaidan disse aí no final, fico com a sensação de, da maneira como o Corinthians terminou esse brasileiro, do que não jogou hoje contra o Cruzeiro, que tá na corda bamba aí o Oswaldo, hein, Facincani? É, tem muita rejeição por parte de alguns diretores do Corinthians. O Oswaldo foi bancado pelo presidente Roberto de Andrade, mas esse também tem muita força na própria diretoria do Corinthians, enfrentando inúmeros problemas políticos lá dentro com Roberto de Andrade, e tudo isso também colabora para uma pressão ainda maior sobre o Oswaldo de Oliveira nessas próximas semanas, que se garantiu no comando do Corinthians, mas, como a gente tem analisado por aqui, sofre bastante com a política interna do Corinthians, que pretende uma frente imediata no comando para buscar o Corinthians um novo técnico nesta pré-temporada, que vai ter início apenas na segunda semana de janeiro. O Corinthians que tem alguns reforços garantidos para o ano que vem, reforços mais modestos, né? O atacante Jô e também o atacante Luíde, que vem do CRB. Vai ter retornos de jogadores emprestados, como o volante Maicon, que está na Ponte Preta, e o Moisés, lateral esquerdo, que foi para o Bahia. O Corinthians ainda espera o caso do Wagner em janeiro, que vai ser julgado pela FIFA para ter a liberação da entidade máxima do futebol, junto ao Tianjin Teda, que é o clube do qual ele tinha contrato na China, para ter o atleta. O Corinthians tem um acerto verbal com o jogador, o contrato está pronto, só não foi assinado justamente por isso, né? Para que não haja qualquer tipo de problema com a FIFA, que se não der a liberação, o Corinthians seria bastante prejudicado nessa negociação. O Wagner, ele quer $2.700.000 do time chinês pela rescisão de contrato, já que foi preferido, né? No caso, o Tianjin contratou 5 jogadores estrangeiros para a temporada do futebol local, deixou o Wagner treinando separado desde o meio do ano, e o jogador se sentiu prejudicado, assim, vai buscar os direitos dele no Tribunal Máximo do Futebol. Quanto a jogadores de zaga, o Corinthians tem interesse no Hernando, zagueiro do Internacional, que acabou de ser rebaixado para a Série B. Foi oferecido ao Corinthians o Felipe Santana, jogador do Krasnodar, da Rússia, e também o Bruno Rodrigo, do Cruzeiro, que se despediu hoje do clube mineiro. Pode ser uma opção para o Corinthians no ano que vem, jogadores que foram oferecidos, mas não empolgaram muito. E quando o Corinthians foi buscar outros atletas de interesse no mercado, casos do Vitor Cuesta, zagueiro do Independiente da Argentina, e também o Luan do Vasco, estes são caros demais para a atual realidade do clube, que em 2017 não vai ter a Libertadores. Só o Luan, por exemplo, Capriotti, custa €3.5 milhões por 60% dos direitos econômicos. Ou seja, é muita coisa para uma realidade que vai ser magrinha, magrinha em relação àquilo que o Corinthians teve nos anos anteriores, hein, Capri? É verdade, é verdade. Bom, Zaidan, vamos falar do jogo, vamos falar um pouco desse Corinthians aí, porque o torcedor está decepcionado e o Corinthians corre o risco de ter que passar por uma outra montagem aí, né? Eu não tenho certeza se o Oswaldo Oliveira fica não depois do que o Corinthians jogou hoje, mas enfim, como foi o jogo, Zaidan? E queria saber também, já perguntando para você emendar, se na sua opinião o Corinthians deve apostar no Oswaldo de Oliveira ou se deve partir para um outro treinador para começar 2017, Zaidan? Tudo ótimo. Para mim deveria mudar. E hoje foi uma demonstração dos problemas que o time tem, inclusive taticamente. Porque o Corinthians, ele marcou mal o jogo todo. E quando a gente fala marcar mal, né, Capriotti, não é só um problema da zaga, é um problema do time, né? A marcação é uma função do time. Assim como se organizar ofensivamente, atacar, é uma função do time. Então o Corinthians marcou mal. O time todo. O meio campo marcou mal. E a zaga tem seus problemas técnicos, né? Mas o posicionamento, o espaço que havia para o Cruzeiro jogar pelas duas laterais, pela direita e pela esquerda. Então, o que aconteceu hoje no Mineirão, porque se o problema crônico do Corinthians o ano todo foi o ataque de poucos gols, hoje, e nas últimas partidas, inclusive, em alguns resultados recentes, o time tem demonstrado uma vulnerabilidade defensiva muito grande. Exatamente o contrário do que foi o Corinthians, Capriotti, por 7 anos, você concorda? Desde o início do trabalho do Mano, passando aí pelo Tite, voltando o Mano, o Corinthians teve uma solidez defensiva com jogadores diferentes, né? Mudando a zaga, saía um, entrava outro, e essa solidez ela desapareceu nos últimos anos, né? Porque mesmo este ano, quando o time tinha essa dificuldade toda para fazer gol, pelo menos havia uma capacidade de marcação que o time acumulou nos últimos anos. A capacidade de saber marcar, fazer linha de impedimento, a marcação por linhas, a proteção da zaga. É verdade que isso tem muito a ver com tanta gente ter ido embora, isso é óbvio. Mas o time estava muito bagunçado hoje, Capoeira. Muito bagunçado. Por isso o Cruzeiro teve liberdade de ação o jogo todo, do começo ao fim, Capoeira. É verdade. E aquilo, né, eu costumo dizer, Zaidan, que o treinador, quando ele tem tempo para arrumar um time e não arruma, algum problema tem. A gente sabe que o Corinthians é um time que tem deficiências técnicas, é um time fraco, né? Tem muitos problemas técnicos, mas... Poxa vida, marcação é algo básico, né? Para qualquer time ruim. Time ruim tem que saber marcar também, pelo menos isso, né? Conseguir se defender, coisa que o Corinthians não conseguiu. E tomou viradas ali absolutamente infantis. Ô Zaidan, eu também acho que o Corinthians deve partir para um novo treinador. Agora eu fico me perguntando aqui, quem é, hein, que o Corinthians pode apostar em quem aí? Com o Eduardo Batista indo pro Palmeiras, o Antônio Carlos indo pro Inter. Os treinadores estão se acertando aí, né? O Roger indo pro Atlético Mineiro. Quem é que você enxerga no mercado, de repente, aí, que pode abraçar o Corinthians a partir de janeiro do ano que vem e tentar remontar esse time? E o Corinthians teve algumas oportunidades para fazer a escolha certa, né, Capoeira? Sim. Quando saiu o Tite, depois quando saiu o Cristóvão, e o Mano foi um dos descartados, né? Sim. Por alguma razão, o Roberto não pensou no Mano, não quis o Mano, e ele estava disponível. Depois o Roger estava por aí. O Antônio Carlos, eu lembro do Antônio Carlos, inclusive. Você vê o tipo de trabalho que o treinador faz, né? E vendo o tipo de trabalho que ele fez este ano lá no Juventude, você percebe, e também pela história dele, né? O tanto que ele pôde acumular conhecimento, inclusive quando trabalhou na Roma, como uma espécie de supervisor lá na Ucrânia, o trabalho que ele fez no Juventude, que já foi um trabalho superior ao que ele havia feito no São Caetano e no Palmeiras. E então, estava dando sopa aí. Eu acho que chance para fazer a escolha certa houve, tá bom? Agora fica mais difícil. Tem menos gente à disposição, né? A não ser que você aposte. É aí que entra a decisão do dirigente de assumir o risco, né? Então, eu vou trazer o Milton Mendes. Pô, mas esse cara... vai ser uma experiência, vai ser um risco? Vai. Mas eu vou assumir esse risco porque acompanhei o trabalho do cara, tenho informações, vejo como ele trabalha e acho que é o cara certo. Ou então, como era até há pouco, o Eduardo. O Eduardo, inclusive, o presidente do Corinthians tentou. Você está lembrado disso? Sim. E ele até tentou uma saída que na época seria bastante interessante, que era o Silvinho. O Silvinho não quis vir, porque achou que não era a hora. Hoje ele está trabalhando com o Tite na seleção brasileira. Silvinho entendeu que não era a hora dele pegar uma responsabilidade desse tamanho. E é respeitável isso. Sinal de que ele não quer trabalhar por trabalhar. Ele quer estar preparado para isso. Então, as opções vão diminuindo. Ou você arrisca, traz alguém. O Guto Ferreira, né? Que todo mundo elogia. Mas precisa dar chance pro cara. Claro. A gente acompanha o trabalho 1, 2, 3 anos. Pô, o cara tá sempre trabalhando bem. Vou tentar. Ele tá no Bahia? Tá no Bahia. Mas pode ser que aceite o convite. Mas enfim, a gente está especulando em cima de uma informação que nem é dada, né? Ou seja, de que o Oswaldo sairá. Mas, de fato, o que aconteceu hoje no Mineirão aumenta a possibilidade disso acontecer, né, Capitão? Sem dúvida. Aumenta mesmo. Pela péssima impressão que o Corinthians deixou depois de ficar 2 semanas treinando aí, só treinando, jogar essa bolinha é muito pouco, né? O Corinthians certamente vai ter que se mexer aí. O Oswaldo mostrou que não teve condições, e não foram só essas 2 semanas de treino não, hein? O Corinthians já vinha treinando bastante aí, o Oswaldo teve muito tempo tentar mudar esse time do Corinthians. Ele não conseguiu. Campeonato, pois aí, tá. Você viu o pênalti contra o Inter? No Fluminense? Eu vi. Foi. Olha, Zaidan, eu fiquei com a impressão, com a sensação de que... Você sabe que o nosso monitor aqui, ele não tem aquela imagem gigantesca, não é? Mas fiquei com a sensação de que teve um pé do Alex ali no jogador do Fluminense. Ah, por tá. Baixo ele foi tocado, não é? É? Agora, eu quero ver melhor, quero ver com uma imagem ampliada, para ver se tem realmente esse pé do Alex tocando o jogador do Fluminense. De todo modo, o goleiro pegou, né? Não teve mais foi uma defesaça do Danilo, é? Foi. Foi uma defesaça. É impressionante, né? Porque o Inter não atacava. O Inter não atacava. Foi o Fluminense. Só pra vencer, o Fluminense com um time C, um time meia boca. Time do Fluminense meia boca. Horrível. E o Inter não atacava. Não atacava. Então o Inter já entrou rebaixado em campo. O Inter entrou rebaixado em campo. Enfim, vai agora para a Série B, não é? Vai ter que se remontar aí com uma nova administração, nova diretoria que foi eleita ontem, lá em Porto Alegre. Tentar agora, e óbvio, né, que foi a oposição, com quase 100% dos votos, né? 94% dos votos, 95% dos votos. A oposição acabou levando essa eleição para a Internacional, que vai pegar já um troco na Série B. A partir do ano que vem. Vamos responder o melhor em campo, craque Bandeirantes de Cruzeiro 3, Corinthians 2. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento, água mineral BioLeve. BioLeve, a natureza sempre faz melhor. E Magnus, alimentos para cães e gatos. Começando por você, Zaidan, quem foi o melhor em campo, Zaidan? Robinho. O Alisson jogou muito bem também, mas eu voto no Robinho. Robinho, com o Palmeiras, perdeu o Robinho, né? Eu tenho a impressão que, sei não, viu? Acho que o Robinho poderia ter sido útil ao Palmeiras. É óbvio que o time é campeão brasileiro e coisa e tal, mas o Robinho poderia ter dado uma mão lá pro Palmeiras esse ano também. Pra você, Facincani, quem foi o melhor em campo, craque Bandeirantes? Ah, pelo gol o Robinho, né? Porque o Alisson também fez uma bela partida, tô com o Zaidan. Mas, no diferencial, o Robinho virou o jogo 3-2. Robinho poderia ter ajudado o Palmeiras essa temporada? Eu acho que não. O Palmeiras tinha outras peças mais úteis que o Robinho. É? E fez, inclusive, né, em campo. Muito bem. Então, mas ele fez um bom campeonato pelo Cruzeiro, hein? O Robinho, ele tem uma característica de jogo que vai de encontro àquilo que o Cuca pregou ao longo do Palmeiras na temporada, né? Que é o toque de bola mais curto, é o time que troca muito de posição. E o Robinho é um cara de mais bolas longas, de mais lançamentos, de um pouco mais de cadência e não funciona bem nesse time. 7:13, já de volta aqui com o terceiro tempo. Daqui a pouquinho vamos com o Oswaldo de Oliveira, vamos ouvir aí o que diz o técnico corintiano. Vamos à Vila Belmiro também, o Felipe Garrafa vai nos trazer aqui o material lá do Santos, que venceu o América de Minas e terminou na vice-liderança do Brasileirão. Agora estou dando uma olhada na artilharia aqui, olha só. Três jogadores terminam o Campeonato Brasileiro como artilheiros. Fred, Diego Souza e William Potker, da Ponte Preta. Os três artilheiros do Brasileirão com 14 gols. Agora, convenhamos, hein? Média muito baixa. Muito baixa. Muito. Ei, Zaidan, 38 rodadas, 14 gols? Pouquíssimo. Muito pouco, né, Zaidan? Faltou artilheiro aí. Faltou, né? Talvez até se o Gabriel Jesus tivesse disputado mais jogos, que ele teve aqueles períodos na seleção, inclusive olímpica, né? É. Talvez ele tivesse feito mais gols, porque foi baixo, né? Ele terminou com 12 gols, né? Mas, poxa, a gente já teve campeonato brasileiro aí que o cara terminou com 28, 30 gols, né? Na artilharia. E durante muito tempo era a marca do Reinaldo, 27, me parece. Em 77. Aí em 97 o Edmundo fez 29. É, não é isso? E depois o Dimba e o Washington, né? Exato, é isso mesmo. É muito pouco. Não dá pra. Aí quando você lembra que no Campeonato Paulista em 58, o Pelé fez 58 gols, né? Brincadeira, né, Zaidan? Aí é covardia, né? É covardia. Não vamos chegar tanto, mas. Bom, pelo menos um pouquinho aqui, uns 20, 22 gols aí, estaria ótimo, né? Sei lá, meio gol por jogo, vai, 19 gols pro cara. meio gol por partida de média, vai, ficaria um negócio um pouquinho mais equilibrado. Agora 14 em 38 é muito pouco. 7:15, está marcando o fim final, o terceiro tempo volta já. A Bioleve está entre as maiores empresas de água mineral do Brasil, com certificados internacionais de qualidade. Uma empresa que apoia projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos. Produz os refrigerantes Bioleve Zero, isofônicos, sucos, refrescos, água de coco, Bioenergy, chá, água mineral Prime, linha Kids e agora a linha funcional Bioleve Colágeno. Supermercadistas, adquira os produtos Bioleve. Ligue 0800-019-8343 ou acesse bioleve.com.br. Bioleve, a natureza sempre faz melhor. Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Bandeirantes, aqui é o Milton Neves e eu vou falar de um assunto chato pra vocês hoje. Sabe o que é? Assunto mala, dor de cabeça. Olha, é igual dor de dente, não dá pra aguentar. Mas eu tenho a solução, eu tenho um recado pra vocês. Tem dias que aquela dorzinha de cabeça chata aparece, mas tem dias que aquela dor de cabeça aparece. E pra todos esses dias chegou Doril Enxaqueca. Doril Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação, sabia? Tomou um novo Doril? Até a enxaqueca sumiu! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, hein? Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Cruza no Brasil de ponta a ponta, vou pro norte, vou pro sul, pro oeste, oeste, no leve trás. Tu vai bem, se vai de já, de logo chega, vem, vai mudar, é veja, é já de logo. Dentro do meu novo caminhão Ford. Nova linha cargo Torque Shift com câmbio automatizado. É outra sensação de dirigir. Mais conforto e menos desgaste. Sem nenhuma troca de marcha. Além de 10% menos consumo de combustível. O mais econômico da categoria. Saiba mais em www.fordcargotorqueshift.com.br. Todos juntos fazem tanto melhor. Pode cair água na cozinha, no banheiro, caixa d'água e o terraço pode molhar inteiro. Impermeabilizado, pode até vir um dilúvio que eu nem tô preocupado. Mas tem que ter Valtec, impermeabilizante tem que ter Valtec. Super flexível, fácil aplicação. Com Valtec não tem mais infiltração. Valtec manda líquida, impermeabilizando o Brasil. Valtec. Oi, aqui é o Reinaldo Giannichini e eu tenho um recado pra você. Chegou o Doril Enxaqueca. Doril Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação. Tomou o novo Doril? Até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Terceiro tempo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Doril. Tomou o novo Doril. Até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ford Cargo 2429 Torque Shift com câmbio automatizado. É outra sensação de dirigir. Jadlog, 10 anos transportando encomendas para todo o Brasil. Jadlog é pra já. Sonda Supermercados, onde tudo é mais gostoso. No Sonda, você entra aqui. Cliente vira fã. E a outra maravilha de cerveja, beba com moderação. Alô, torcedor! Oferecimento, água mineral Bioleve. Bioleve, a natureza sempre faz melhor. E Magnus, alimento para cães e gatos. 7:19, muito obrigado a todos vocês que entram em contato conosco aqui no WhatsApp, o 999-04-8756. Tem mensagem aqui do Valmir, de Cidade Tiradentes, bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Meu caro intelectual, no qual sou fã, Zaidan. O Corinthians precisa de centroavante matador. Qualquer técnico que vier não vai dar jeito. ainda queria tomar vaga para Libertadores de quem foi menos pior. Vai arrumar a casa para 2017. Tô decepcionado, diz aqui o Valmir. Você viu só, Zaidan? Tá bravo. Não, e o Valmir tem razão, porque você pode trazer um técnico excepcional. Vai ter de melhorar o elenco agora. É, Capriotti, aí também vai ser preciso competência para achar jogadores que não custem muito. Isso é uma incompatibilidade, ou seja, não custar muito e ser bom. O Corinthians contratou alguns jogadores nos últimos anos que não eram caros e foram muito bem, não é? É. Ralf, Paulinho, os jogadores não custaram muito pro Corinthians. E foram muito bem, não é que foram bem, foram muito bem. Excelente, né? Deram tudo com o Corinthians. É verdade, não é? Verdade. E agora, você pode achar jogador que não é caro, mas você tem de ter uma rede de observação, você tem de procurar. E mais do que isso, né? O novo treinador, não adianta o cara chegar e falar assim, eu quero fulano. Não, não vai ter isso. Não haverá recurso para sair gastando. Então é preciso garimpar. Dá para achar. O Corinthians já fez isso e já achou. Beleza, olha, só para fechar aqui, Zaidan. Boa noite, Capriotti. Ô Nilson, corintiano de Cuiabá, Mato Grosso. 15 dias parado e o Oswaldo nada apresentou de diferente. Você entende que o Oswaldo está no mesmo nível do Cristóvão? Eu entendo sim, viu, Nilson? É tudo igual. Não muito parecido ali. Treinadores do mesmo nível. Tem muita diferença, não. É tudo igual, tudo muito parecido. Obrigado pela sua mensagem. O Azaio mandou sensações aqui no nosso WhatsApp. Zaidan! Ô, Zaidan, vamos ficar 20 dias sem a sua sapiência, sem a sua sabedoria, sem a sua genialidade. Já estamos com saudade, Zaidan. É bom que você não faz humor, Capriotti. Isso é sempre saudável. Pô, Zaidan, mas é verdade. Você vai, daqui a pouco você vai ver o que vai ter de mensagem aqui no WhatsApp dos ouvintes lamentando a sua ausência. É verdade o número de dias, né? Mas não os adjetivos aí que você usou. Mas, Capriotti. Até daqui a pouco, né? Até é isso. O início do ano, eu acho que você vai ter um descansozinho aí também no meio do caminho, né? Exato. Então, exato. Bom descanso pra você, um abraço pra você, pro Facincani. Um abraço. E pra todos os ouvintes da Bandeirantes, fiquem com Deus. Grande Natal pra você, Zaidan. Um excelente ano novo pra você, pro Manuel, pra família toda lá. É, que Deus possa abençoar aí esse final de ano de vocês, do ano novo também, tá bom, Zaidan? Amém, vai com amém. Deus, hein? Um abraço. Muito obrigado. Tá aí o Cláudio Zaidan. Com o destaque final aqui no terceiro tempo. E em 2 minutos nós vamos voltar com o Oswaldo de Oliveira. Já, Oswaldo de Oliveira vai falar aqui no terceiro tempo. Vamos ouvir as explicações do Oswaldo aí, né? Vamos ouvir o que diz o treinador corintiano para mais essa derrota do time. 7:22. A gente sabe o que querem. A comida predileta dos nossos amigos é Mário. Todo mundo gosta. Magnus entende. Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Bandeirantes. Eu quero falar aqui do Sonda. O Sonda que é o supermercado mais gostoso de São Paulo. E venho falando do Sonda desde 1993. E desde aquela época já era assim. Entrou no Sonda como cliente, virou fã. E hoje temos Sonda em São Paulo para todo lado. Temos na Grande São Paulo, no interior, no litoral e no seu teclado. É o sondadelivery.com.br. Você clica, escolhe o produto, Sonda entrega em sua casa. sondadelivery.com.br. Inclusive toda a linha dos produtos da Fazenda Bela Vista de Guaxupé do Grupo Olavo Barbosa. É o melhor leite do mundo, Leite Fazenda. E os sucos de caixinha de uva, laranja, pêssego e maracujá. Ali no sul de Minas Gerais, a terra de Guaxupé, a terra de Muzambinho. Valeu? É isso aí. No Sonda, você entra cliente e vira fã. E parabéns. A BioLeve está entre as maiores empresas de água mineral do Brasil, com certificado internacional de qualidade. Uma empresa que apoia projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos. Produz os refrigerantes BioLeve Zero, isotônicos, sucos, refrescos, água de coco, BioEnergy, chás, água mineral Prime, linha Kids e agora a linha funcional BioLeve Colágeno. Supermercadistas, adquira os produtos BioLeve. Ligue 0800 019 8343 ou acesse bioleve.com.br. BioLeve, a natureza sempre faz melhor. E a força que contagia, sua energia, encarar um desafio, superar, vencer por um fio, em primeiro lugar. No som das supermercados, você sempre encontra produtos das melhores marcas e muitas ofertas para toda a família. E pagando com seu cartão Sonda, você garante ainda mais vantagens, com prazos e condições especiais. Além disso, no Sonda Delivery, você pode comprar tudo pela internet e receber na porta de casa. É só acessar www.sonda.com.br. Sonda Supermercados. Você entra cliente e vira fã. Terceiro tempo na Rádio Bandeirante. Oferecimento. Tomou um novo Doril, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Quarte Carbo 2429 Top Shift com câmbio automatizado. É outra sensação de dirigir. Jadlog, 10 anos transportando encomendas para todo o Brasil. Jadlog é pra já. Sonda Supermercados, onde tudo é mais gostoso. No Sonda, você entra cliente e vira fã. E a outra, maravilha de cerveja, beba com moderação. 7h26, terceiro tempo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Deixa eu dar uma repassada aqui nos jogos deste domingo, né? Partidas que fecharam a rodada para quem está ligando o rádio agora aí, não conseguiu acompanhar os jogos todos. Atenção, em partidas todas encerradas pela Série A: Atlético Paranaense 0, Flamengo 0, Cruzeiro 3, Corinthians 2, Fluminense 1, Internacional 1, Grêmio 0, Botafogo 1, Ponte Preta 2, Coritiba 0, Santos 1, América de Minas 0, São Paulo 5, Santa Cruz 0, Sport 2, Figueirense 0, Vitória 1, Palmeiras 2. O Santos ficou com o vice-campeonato brasileiro, Botafogo e Atlético Paranaense foram para a Libertadores, o Corinthians ficou fora e o Internacional rebaixado para a Série B em 2017, junto com o Figueirense, Santa Cruz e América de Minas. Agora, vamos ouvir aí o que disse o Oswaldo de Oliveira, logo depois do jogo ali, depois dessa derrota corintiana para o Cruzeiro por 3-2. Fala, Oswaldinho. Oswaldo, desde que chegou você fala, eu não posso responder pelo Campeonato Brasileiro do Corinthians, não posso responder pelo tempo que eu estou aqui. Você conseguiu em 9 jogos 2 vitórias contra a América e Internacional. Como é que você avalia a sua parte nesse Campeonato Brasileiro do Corinthians? Não dá para avaliar, porque como eu já disse a vocês várias vezes, eu entrei dando uma continuidade para reestruturar e dar continuidade a um trabalho. Não tem avaliação, vou repetir pela milésima vez, se você não tem início, meio e fim. Há uma continuidade, uma coisa que o percurso foi interrompido com muitas mudanças que castigaram muito a equipe. Oswaldo, é inegável a qualidade de vários jogadores que o Corinthians tem, que você tem no seu grupo. Até hoje no banco ali, jogadores que, enfim, na temporada passada, em outras, foram muito bem. O clube contratou bem, os nomes são bons. Para usar aquela expressão mais popular, assim, é um ano que não deu liga. As coisas acabaram não dando certo para alguns jogadores que reconhecidamente têm talento. E é possível aquela coisa que a gente desliga o computador, ele liga de novo no ano que vem. É possível com esse grupo um resultado bem melhor? Olha, pois é. Não deu liga por quê? Porque a liga foi quebrada. O Corinthians, vou dizer pela enésima vez, perdeu muitos jogadores importantes, experientes, jogadores com mais de 30 anos. Gil, Felipe, Fábio Santos, Bruno Henrique, Ralf. Enfim, é uma lista interminável. Você não consegue dar continuidade a um trabalho se tantas mudanças acontecem, né? Isso é um trabalho de reestruturação que tem que ter prosseguimento. Oswaldo, ainda em cima disso, projetando o próximo ano do Corinthians, será preciso muitas contratações ou essa base dá para fazer um bom 2017 à equipe paulista? Eu concordo com o companheiro quando ele disse que nós temos jogadores de valor. Mas nós precisamos, em posições pontuais, de realmente fazer algumas contratações. Revigorar a equipe com experiência e também com qualidade em alguns pontos. Isso há de ser feito para que na continuidade a equipe consiga render aquilo que rendeu em algumas partidas, por esse motivo não conseguiu render em outros, tá? Oswaldo, só antes da minha pergunta, só para pontuar, o time campeão brasileiro do ano passado, só três jogadores acima de 30 anos saíram, que foi o Wagner Love, o Elias e o Jadson. O Ralf, você não conta? Ralf tem mais... Bom, Ralf, são quatro. Ok, ainda assim é menos da metade do time. Tá, mas é quase que... Aí não adianta você tentar ratificar um ponto que para você talvez não tenha significado, mas tem para mim. O meu raio-x, a minha visão, é que é muito importante isso nesse momento. Quando você está competindo contra equipes que têm essa experiência e que têm a qualidade semelhante, né? Além dos problemas que aconteceram dessas perdas. São coisas que você não ressuscita de um dia para o outro, né? Principalmente quando você estiver jogando nove jogos. Você tem que ter um trabalho para estruturar, para organizar. Isso não acontece se você tem uma coisa em andamento que foi fracionada e que não houve tempo de ser restabelecida. Pensando no ano que vem, se a gente até olhar pelo que foi o jogo hoje, o Corinthians teve alguns momentos em que o desempenho ofensivo não foi ruim. Mas defensivamente o time sofreu demais. Está aí a sua preocupação maior para o elenco do ano que vem, o sistema defensivo? Pois é, e foi uma coisa que a gente procurou evidenciar, né, durante esse máximo de treinamento. Sempre partindo do posicionamento defensivo. Ainda é uma preocupação. Nós precisamos fazer ainda com que os jogadores entendam melhor, que se posicionem e que aprendam com a experiência que tiveram. Algumas coisas que a gente vem corrigindo, vem tentando, vem exercitando, o que infelizmente a gente ainda não conseguiu ter plenitude, ter continuidade. Por exemplo, nos dois últimos jogos, a equipe foi muito bem defensivamente. Hoje já não foi o caso, né? Porque sente ainda a atmosfera hostil, sente a responsabilidade de decidir fora de casa. Isso foi uma coisa que ficou muito clara hoje. Você pega o que o Corinthians teve de movimentação, de compactação, de marcação nos outros jogos, e pega hoje, você vai ver uma diferença muito grande. Outros valores também têm que ser levados em consideração, que não seja os jogadores e o tempo que foi trabalhar. Tem outros valores que não seria também inteligente da minha parte estar divulgando aqui, porque é suscetibilidade. Eu tenho que controlar isso e procurar revigorar para que as coisas tenham outro andamento no futuro. Se a gente for tirar uma coisa da sua entrevista hoje aqui no Mineirão, então, até porque a gente sabe que o Corinthians não tem dinheiro sobrando para trazer muitas coisas para o ano que vem, é que você quer experiência para a próxima temporada. Se o Corinthians for contratar, vai buscar jogadores de experiência. Qual a análise que você faz dessa temporada do Corinthians, da sua temporada, do tempo que você chegou no clube até agora? Mas a equipe jogou bem algumas partidas, né? E não dá para fazer análise, porque você chegou agora e não pegou início da minha... Não falou disso, né? Que análise você faz se não tem início disso? É a continuidade, é trabalhar, né? Não se faz milagre em futebol, não há uma varinha de condor que você resolve os problemas. Então nós temos que dar continuidade ao trabalho. Reconstruir a equipe, revitalizar alguns jogadores que realmente perderam muito da confiança dos companheiros, e isso foi a tônica pela oscilação que ocorreu, não só comigo, mas desde o início, né? Paulista e em outras competições. O Felipe Pascintani acompanhou atentamente o que disse um treinador corintiano. Foram duas vitórias, né, o Pascintani? Bem claro, duas vitórias. Não é mais do que isso, não. Duas vitórias em 9 jogos. É pouco, hein? É irrisório, Temer. É irrisório perto daquilo que o Corinthians precisa e necessitava se quisesse uma vaga Libertadores do ano que vem. É irrisório, né? Não dá nem pra... Claro, ele ainda ficou inconformado com a pergunta do colega que abriu a entrevista, que teve pontuando os números. Ronaldo, quero que você avalie totalmente o seu trabalho no Corinthians este ano. Só 2 vitórias. Não dá para avaliar. Quando foi questionado a respeito do ano inteiro do Corinthians, ele falou que não dava para avaliar porque ele não participou ao longo do ano. Então, na parcela dele de trabalho, o que ele pode avaliar? Se não tem como avaliar, claro que você tem que avaliar. Em qualquer segmento, seja no futebol, numa empresa, num hospital, qual for a sua profissão, Capitão? Todo fim de ano, toda parcela que você trabalha, você tem que fazer um relatório, um feedback daquilo que foi, para melhorar, ou enfim, você dar a satisfação ao seu chefe. Né? E ele deve enviar pelo menos isso, ou a diretoria do Corinthians espera, né, que ele possa ter feito isso, ou que a própria diretoria tenha feito isso.